Ouroclass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Ourocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Você fez aqui no seu carro, por meia da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando o estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação, também McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Boa tarde, pessoal. E aí, opa, beleza? Boa tarde. Boa tarde! Aí, mano! O mano tá dando risada. Olá, Maurício. Isto é uma gravação. Ah, Domênico 2 agora? O Vieira não se covarde. Encontra. Covarde. Ai, falando do Vieira na terceira pessoa? É. Ah. Isto é uma gravação. Que tá covarde, certo. É o Domênico 2? Tamo no ar aí com mais um Estádio 97. Hoje edição número 4.806. Que belezinha, hein? Caramba, edição bastante. Pra caramba. Estamos quase chegando no Jornal Nacional já. Aí sim. Tá mesmo. Vamos lá. O bagulho é louco, hein? Se o estádio fosse o Jornal Nacional, eu acho que eu ia ser aqui, o Cid Moreira, né? Oi, por falar em Jornal Nacional. Quase aposentado. O Sérgio Chapelém, quem seria o Domênico, né? O Domênico, o Sérgio Chapelém, é. Ó, eu vou fazer uma campanha aqui também, ó. O negócio é o seguinte: Jornal Nacional de vez em quando põe aquela mina lá, aquela cara de fuinha lá pra. Cara de pra apresentar lá. É, cara de fazer o jornal de manhã, aquele jornal de manhã lá, sei lá, não lembro o nome dela. Sei. É, mas não é a Renata Vasconcelos, Vasconcelos é da hora. Renata Vasconcelos é uma deusa, né? Linda. Legal. E ela tem uma irmã gêmea. Mas, ó, Jornal Nacional, ao invés de colocar aquela cara de funha pra apresentar, tem que colocar a Maju. A Maju é simpática, a Maju tem talento. Manda bem. A Maju pra apresentar o Jornal Nacional. É, rapaz. Maju manda bem mesmo. É. Não, você tirou do ar o seu Bento. Silvano, qual é a sua tara? Qual que é a sua tara com o Estádio 97, Silvano? Ele tá fazendo teste às 5h39. Você tem uma tara com o estádio, né? Vou chegar lá e vou zoar, é isso? Fala no 8. Peraí. Ligaram o seu 8. Bento aí, ó. Liga o 8 pra ele. Não, liga o 8 pra ele. Liga o 8, aí, pronto. Ah, seu Bento voltou. Obrigado, viu, Silvano? Ele tem uma tara com o Estádio 97. Ele gosta de fazer testes. Muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97. Boa, seu bem. Ah, como eu te amo, São Paulo. Como que vamos? Falei pro Marcão feliz aqui hoje, tamo a Mota. Todo mundo tá empolgado com o jogo de domingo. Sim. 30 mil ingressos. 30? Eu tentei fazer um. Pra vender o peixe, assim, tá ligado? Tem programa de sensacionalismo, entendeu? 30 mil. Mas não precisa, não. O time 30 gigante mil não torcedores estarão lá. No jogo liberados. No domingão, vão no Morumbi. No sábado. Liberaram pra 30 mil, então? 30 mil. Ah, 15 não tem graça, né? É, eu também achei. Verdade. 30 mil é... É 30, né? Tem graça. Tem time que não põe 15 mil em final de campeonato. Eu sei, o Santos. Mas é que o Nossa, por que você agora é tão cedo que você quer olhar o Santos Futebol Clube, hein, mano? Que pedrada, mano. Mas, ó... Eu não sobre o... ninguém, velho. Ó, deu uma olhada no Armani, mas tem outros aí. É, né? É o Prada. Pode ser o Gucci. É o Gucci, não, é o Prada, é o Armani. Dizem que realmente o São Paulo sondou e fez uma oferta pelo cara. O Armani? É. Que a, o preço dele é 4 milhões de dólares. Caro, né? Hein, meu? Um aí goleiro, diz que ah, São Paulo já ofereceu 2 milhões e meio. É, oi, mano. Da Colômbia, você manda um lá, os caras abraçam. É. Quem foi sondado recentemente também foi o RG, não foi? Puseram uma sonda. Sonda, não, velho. Olha, caramba, RG. Eu, velho, por quê? Mas aqui, parece que o Mano está com toda a sua artilharia voltada para o país do RG. Mentira, mentira. Eu não sei por quê. Então, aí disse que o São Paulo mandou... Se a gente estivesse jogando War, Motinha, meu objetivo seria atacar o RG. Vai dominar o RG. Ia ser War, RG, seu irmão e mais um componente à sua escolha. Ale Oliveira. Vieira hoje? Ale Oliveira. Ale Oliveira. Ah, sou Ale. É. Então, 2 milhões e meio de dólares que o São Paulo mandou, a primeira... O Armani. É pelo Armani, né? Mas é um bom goleiro, vocês, velho, que são especialistas em color, quem seria mais outro goleiro que da sul-americano aqui, não tem goleiro argentino, goleiro do, não tem um goleiro aqui que chama eu não atenção. Sei se deve ter goleiro argentino muito bom também, porque você vai ver o goleiro, quem é um goleiro da seleção argentina? Romero, é o reserva, é o Romero, aquele terceiro, ridículo. Terceiro do United. Mas sobrar. É, então, assim, não sei se no mercado argentino tem grandes coisas. Tanto que, né, o Boca queria o Armani. É. Eu, particularmente, mas gosto do Danilo Fernandes, que tá no Inter. Bom, o Danilo Fernandes é bom goleiro, mas ele falou recentemente que não sai do Inter. O negócio é o seguinte, o São Paulo tá tentando dois goleiros. O Pascoal falou que o São Paulo tá querendo buscar dois goleiros, não é um só, não. Ele quer um mais experiente e um goleiro mais jovem. Sombra, dois nomes aí que eu acho que caberiam bem pro São Paulo. Goleiro mais jovem... O Jean do Bahia. Esse moleque é bom goleiro. Bom goleiro. Tem feito um bom campeonato brasileiro. E acho que é um goleiro que poderia ser testado no clube grande também. O outro nome que talvez aí o São Paulo possa ir atrás e pode ser viável também, porque não tá jogando, que o titular aí também tá difícil de tirar o cara de lá, é o Jefferson do Botafogo, cara. O Jefferson, ele passou por um período machucado, mas quando ele precisou ser utilizado recentemente, o cara fechou o gol. Ele tá catando muito também. Só que não dá pra tirar o Gatito hoje, que tá bem também demais, né? Seria até injustiça. Ô, mano, e o Cavalieri? O que aconteceu com ele, mano? Você tá falando de goleiro Cavalieri jovem, mano? Não conseguiu tomar, não conseguiu tomar a vaga do Júlio César, que é o goleiro titular do Fluminense hoje. E nem dá pra tirar. Porque o Cavalieri, quando foi colocado à prova, em determinados jogos, não esse ano, mas no ano passado, ele falhou. E falhou feio. Acho que o Cavalieri... Agora esse moleque, esse Júlio César, é muito bom goleiro. Acho que o Cavalieri entrou na curva descendente. Já caiu. Você sabe, mano, o São Paulo não pode ir atrás do Everton Sombrar, o goleiro do Atlético Paranaense? Muito bom também. Eu não gosto dele, não. Eu também não gosto dele, não. Ô, mano. Porque... O Elias da Chapecoense, viu, mano? Esse moleque é bom, cara. Você sabe, Jandrei, não é o Jandrei? Eu preferia, assim... Eu não vou dar palpite nesse caso de goleiro, sabe por quê? Porque, assim, goleiro dos outros times, a gente só vê de vez em quando e a gente só vê, às vezes, os bons momentos. Então, eu não posso... O Mano assiste muito mais do que eu, né? Então, por exemplo, você falou do Jean do Bahia. Pode ser que seja um ótimo, um excelente goleiro, mas eu não assisti o suficiente para chegar e ter uma opinião formada sobre o cara, né? Agora, por exemplo, o Vanderlei era do Curitiba. Sim. E o Curitiba é uma draga danada, uma draga nos últimos anos, sempre uma draga. E o Vanderlei chegou aí, se destacou e hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, por muita gente injustiçado por não estar na seleção brasileira. Mas o legal foi que mesmo o Curitiba numa draga, teve alguém que teve o olho clínico de ver, ó, o cara tá num time ruim, toma gol pra cacete, mas o cara é bom. Wilson? Não, Vanderlei. Que foi o caso do Vanderlei. Vanderlei. Então, assim, acho que goleiro é uma posição muito, muito, muito que você tem que ter um olho clínico, o cara conhecer da matéria pra saber identificar um grande goleiro. E entendo também uma outra coisa, conhecer a pessoa e saber se a pessoa tem equilíbrio psicológico, se a pessoa tem um equilíbrio emocional. Porque muitas vezes o cara se destaca no time pequeno, isso vale pra qualquer jogador. Chega no time grande, é difícil, né? Teve um goleiro do Avaí que uma vez o Corinthians contratou recentemente. Ah, inclusive. Era Márcio o goleiro? Não, era um alemão. O Douglas. Não, Douglas é o que tá atual, que é muito bom. É outro goleiro. Inclusive, o Corinthians contratou porque ele fechou o gol contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Depois do jogo, o Rogério Ceni. Renan o nome desse cara. Renan, exatamente. Depois do jogo, o Rogério Ceni chegou até a conversar com o cara no fim do jogo. Quando o Rogério ainda jogava, atravessou e falou assim: Ó, tá vendo? Acho que tá querendo já ver se traz o cara pra substituir ele. Na época, foi até o comentário aqui dentro do Estádio 97, que o cara fechou o gol. Fez assim, ele veio pro Corinthians, foi uma das coisas mais ridículas que o Corinthians já teve no gol na história. Foi mal. Foi horrível, horrível. Ele tomou frango, tomou todo tipo de frango que você imaginar. Ou seja, o cara se burrou. Verdade. Óbvio que o cara se burrou. Porque nem no Havaí ele não tomava os frangos daquele. Então, a questão do... tem que conhecer também as pessoas. Porque às vezes você fala, ah, o cara é bom, é, tá. Bom, chega em time grande é diferente, né? É. Então, mas você só vai saber se você trazer, né? Não tem mas como. Às vezes tem um cara que conhece o cara e fala assim, não, conheço ele, meu, o cara é equilibrado, o cara é... O cara tá pronto. Mas é isso que você falou, Samba, é verdade, meu. O cara que pega um Morumbi lotado que tem 56 mil ali. Com a pressão que o São Paulo tá, velho. Ô, oh, rapaz. É difícil, mano. Vem cá, você sabe quando você tá jogando videogame? Eu não lembro se os videogames... Eu acho que não são mais assim. Mas sabe quando o goleiro às vezes dava uma tremidinha? Dá o bug. Por exemplo, quando eu vejo a bola indo em direção à área do São Paulo com o Sidão, eu juro pra você que eu vejo o Sidão dar uma tremidinha. Dá um bug. Não confia, cara. E você, o goleiro que traz confiança, você sente a firmeza. É. Você sente quando o goleiro dá aquela... E o zagueiro fica, né? É, nossa, é. Tá aqui, ó. Tem um cara que a gente confia. Exatamente. E quando você tem goleiro bom, o nego não chuta. Você fala, e tem uma notícia aí que saiu quando agora. Quando você tem goleiro bom, o nego fica tocando, tocando. Respeita, pra dar um jeito de entrar com bola e tudo, porque sabe que se chutar de fora da área... Respeita, né? Respeita. Não, mas não leva nada. Sombra, você não acha que o Sidão, de repente, deu aquele passe lá no jogo contra o Avaí lá pro Júnior Dutra? Pro Júnior Dutra finalizar e falar assim, ó, tá vendo como eu pego? Não! Pô, mas vai brincar jogar contra, velho, você tá louco? Sidão é outra, ó, Bufarini e Sidão, culpa do senhor mano. É. Culpa do senhor mano que fica fazendo cartaz desses caras. Eu falei, ó, esse é Sidão aí não é nada disso. O mano joga não, contra. Sidão bom com o pé, até o Denis é melhor que o Sidão com o pé. Verdade. Mas na boa, Sombra, vocês já pararam pra questionar talvez aí o preparador de goleiros do São Paulo? Não esse que tá agora, mas os que estavam recentemente. Porque se você parar pra analisar, o Gatito Fernandes o ano passado, no Figueirense, o ano retrasado, não lembro. Não, o ano retrasado, porque o ano passado ele já tava no Botafogo, ou não. Não lembro, enfim. Ok. O Gatito Fernandes no gol do Figueirense entregava rapadura, mano. Ele entregava paçoca jogo após jogo. Ele foi pro Botafogo. Esse goleiro, o preparador de goleiros do Botafogo é um cara extremamente conhecedor da profissão. Tem que valorizar mudou, esse tipo de profissional, né, também, Sombra. Porque o Gatito Fernandes aí, que era um jogador extremamente contestado, a torcida do Botafogo até fez vista grossa quando o cara foi contratado. Tá pegando o que tá pegando, não é mais caso. Ô, mano, eu vou discordar de você. Também. Ah, mas Sombra, tem que acreditar pros malucos também. Não. Por exemplo, esse Mauri Lima, que é o preparador de goleiros do Corinthians. O Corinthians, ele tá nadando de braçada nos últimos anos com relação a goleiros, graças a esse cara também. Mas, ô, mano, claro, diga. O preparador de goleiro é muito importante. É o cara que prepara os treinos de goleiro, é o cara que vai apurar o reflexo do goleiro, as reações do goleiro, né? Isso é muito importante, esse treino é muito importante. Mas o Gatito Fernandes não era essa porcaria no Figueirense, não era. Mesmo rebaixado, mas e time sempre brigando ali embaixo, o Gatito Fernandes fez, e eu lembro disso, fazer defesas muito importantes dentro do mau time do Figueirense, e mesmo assim ainda não tem essa conclusão toda de que o Gatito Fernandes é um goleiro de time grande. É. Ainda não tem essa conclusão, cara. Porque, eu sou, olha, vou ser sincero pra você, jogo do Botafogo eu vi ontem a semana passada. O maluco é goleiro da seleção, porra. Do? Ah, mas goleiro de seleção, igual pô, Romero, você vai dessa seleção que você tá falando, até o Romero, é. Desculpa. Se você... Ah, mas, ó, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é titular de que seleção? Pô, mas você não quer comparar Romero com Cristiano Ronaldo? Nossa. Pera lá, tô comparando duas seleções aqui, não significam nada. Tá Portugal louco, e Copa do Mundo. Portugal e Copa do Mundo é tão coadjuvante quanto o Paraguai. Não, mas você não quer comparar o Cristiano Ronaldo com o Romero, você tá de brincadeira. É. Porque o Romero é muito mais participativo e não fica se olhando. Ah, é. Nem dá pra comparar. Vai. Inferno, é você. Vai lamber as bolas do Romero. E a seleção de Portugal ganhou a Euro, a seleção do Paraguai ganhou o quê, mano? A te catar, Eurocopa onde? Os caras tomaram esfolada da Grécia ainda. Que torneio da Vila Guarani, né? Falar o quê, mano? Tem uma notícia aí que saiu de última hora aí. O empresário do Rodrigo Caio disse que amanhã chegará uma proposta por ele de 14 milhões de euros. Mas aí, ô Mota, a gente tem que agradecer ao Tite, velho. Jogador da seleção, aí, né? Essas convocações que vamos ver faz, se né? Vai, né? Eu só acredito no dia que ele for, estiver pegando o avião, Marcão. Você leva no aeroporto? Putz, né? Porque é difícil, né, velho? Não dá pra acreditar. Quantos anos tempo que ele tá pra sair? Let's go, seu Beto. Fica frio que depois vem o Bruno Silva aí. O RG. Aderlan! Olha, uma boa pro peixe aí, que vai pegar já o Cruzeiro na final. Para tudo. Zé Fontinha falou assim, mentira, não dê crédito porque o Mota falou. Não? Tudo mentira, não existe proposta. Zé Fontinha falou agora. Mota, tá louco, pode ser mentira, sei lá. Não dá, não fala essas bancadas. Né? Ninguém aqui tá. Falou mentira, mentira, Rodrigo Caio, mentira. Mentira. Então tá. É que na realidade, essa notícia que o Mota deu, quem soltou foi o empresário dele, falou que aguarda pro final de semana uma proposta pro Rodrigo Caio. Até agora não chegou nada. Seria uma proposta do Watford. Bom, e diz que o São Paulo quer o Walter. Atacante? Não, goleiro. Qual goleiro? Pô, atacante é seu fim da picada, né? Você tá de brincadeira. Já pensou, meu? Tudo tá magrão. Tudo que a gente precisava pra esse ano, tá fechar magrão. O ano. Tá magrão. Pra fechar o ano, só voltava o Walter. Vamos ao glorioso Santos Futebol Clube. Dentro ou fora do alçapão, não né, gente? E o Mano ataca. Não sei não se não pinta aí, de repente, um Ricardo Oliveira, hein? Não. Contrato, nada ainda, velho. Para. Mas então, o jogo próximo partida, Mineirão, domingo, 19 horas. Sim. Cruzeiro já classificado. Aliás, saiu aqui o confronto, né? Cruzeiro decide em casa, né? O jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Não, eles vão pôr pá também? O brasileiro? Eu acho que... Não sei. Mas assim, mas já tá com a cabeça mais relaxada. Mas deve pôr pá, né? Só que não volta é o Vecchio. Mais 10 dias deve voltar no clássico contra o Corinthians. E como eu falei ontem, é uma tendência que o Nilmar seja o atacante nessa partida eles estão treinando hoje, o Renatinho está treinando também, mas ainda não definiu nada, né? Não tem o time ainda definido, então estão só treinando lá por enquanto. Então é isso aí, a expectativa é de que o Santos faça um bom jogo, ganhe, né? Porque agora o Coringão ganhando ontem, quer dizer, deixou a situação mais tranquila ainda para eles, claro, né? Então, os times que estão aí, Grêmio, que eu falei aqui, Grêmio, Santos, Palmeiras, o Mortal RG, Atlético Mineiro, esses times aí, não podia entrar nesse papinho de, vamos poupar aqui, vamos poupar, por quê? Porque aí não se classifica, aí perde a porra toda e fica vendo navios, velho. Eu já com tive cara de pano molhado. Eu já tive esse exemplo com o Santos o ano passado. A galochinha né? Fica, vamos poupar. Pô, gente, Libertadores só um que vai ganhar, hein? Mas enfim, vamos ver. Muito bem, você está aqui no Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento do Extra, senhor Domênico Gato. Meus amigos, vamos falar de Extra, é verdade. Vamos. Olha só, você aí, olha, tá acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar, hein? O Extra, a maior rede de economia do Brasil, reinventou a forma de economizar, é o meu desconto agora. Agora, você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim, olha, você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular. Entra aí, RG. Peraí. Acessando aí? Entra aí, ó. Entrou aí, ó. Busque por Clube Extra. Aí, achou? Aí, esse aí. Sim. Baixa grátis. É gratuito isso. Pode baixar. Tô baixando. Depois, o que você vai fazer? Você vai se cadastrar, tá bom? Cadastra direitinho aí. Cadastro? Depois você vai ativar as ofertas que você mais compra e vai encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Cerveja. Olha só. Confira algumas, algumas ofertas, inclusive exclusivas, hein? Sim. Só pra quem baixou o aplicativo Clube Extra. Fala. Você que gosta, RG, aliás, não sou você, mas muita gente gosta de vinho. Ah, eu também. Vinho chileno Quipo 750ml com 30% de desconto. Aliás, ótima oferta pra você estar aí. Inclusive, de presente pros seus amigos. Esse eu vou levar. Quem não gosta, suco Del Valle, 100% suco, 300ml. Também vou com levar. Com metade do preço, hein? 50% de desconto, hein? Água de coco do coco, 1 litro com 50% de desconto. Também vou levar. Olha aqui, e mais, garrafa térmica. Ah, isso é boa pra colocar o cafezinho, hein? Sim. Garrafa térmica futura, 750ml, 25% de desconto. Já vou pedir a minha aqui, já pronto, deixa eu te colocar aqui no meu carrinho. Mas... com o Clube Extra é assim, baixou o app, baixou o preço. Boa. Baixou o app, baixou o preço. Boa. Baixou o app, baixou o preço. Boa. Só pra você, só no app, meu amigo, mas beba com moderação. Extra. Boa. Lembrando que tá rolando agora a ação na Boca do Estádio. Lógico, na Boca do Estádio 97, porque hoje não tem jogo. Então você vai poder participar do Estádio 97 ao vivo, indo agora até a Avenida Edgar Facó, esquina com a Rua Rio Verde, ali na divisa de Pirituba com a Freguesia do Ó. pessoal do Estádio 97, o repórter Tetinha, está lá no posto de gasolina. Atenção, galera da Zona Norte, Zona Oeste, Avenida Edgar Facó, esquina com a Rua Rio Verde, tá bom? Então lá no posto de gasolina, o repórter Tetinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem prêmios aqui. Olha prêmio. Só. Que tem de prêmio? Os seis primeiros corintianos que passarem por lá, sim, vão ganhar pares de vouchers para visitarem o memorial no Parque São Jorge. Ah, é? É, legal, exatamente. Hein? E os 10 primeiros que passarem, independente de time, sim, ganharão bonés Estádio 97 Vista Aérea. Olha que legal. Então você da Zona Norte, Zona Oeste, vai pra lá, o repórter Tetinha está aguardando você na boca do estádio. Boa. Avenida Edgar Facó, esquina com a Rua Rio Verde, na divisa de Pirituba com a freguesia do Ó. Sim. Lá no posto de gasolina, tá bom? Edgar Facó, esquina com a Rua Rio Verde, passe por lá, tá? E agradecer aí o apoio do Departamento Cultural do Corinthians, que enviou os ingressos. Boa. Do memorial, legal, beleza? Hein? Legal, boa, legal. Boa. Tudo bem. Muito legal, muito legal. Continuando o estádio. Ah, e detalhe, mais um prêmio. Mais um prêmio? Entre aqueles que entrarem no ar com a gente, direto da boca do estádio, nós vamos escolher um pra ser estranho no ninho. Aí sim. Aí sim. Ô, louco. Aí sim. É, isso aí. Um vai fazer o programa galera ao vivo pira com a gente, tá bom? Tudo bem. Galera todo pira mundo quer esse prêmio? É isso aí. Estádio 97, oferecimento de Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo? Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também oferecimento do Buscapé. Aproveite, compre direto, compare, compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Busca. Opa, nós! Tio Katsu. Domênico, vamos lá. Tranquilo. Fala de nós aí. Vamos falar de nós, né? Vocês. Vamos lá. De nós, não, nós. É, isso aí, isso aí. Vamos lá. Não, preparando... não, nós, né? Como é que tá o nível de vocês? Tá bem. Hoje você tá vocês? Como assim? Não é nós. É que às vezes ele não tá. Como não? Sempre teve nós aqui. Não. Ó, a cara dele. Meio. Hoje uma cara de enjoo. Meio down. Fusco, né? É. Tá meio fim de feira. Nível do Palmeiras é quarto colocado. Mas é nós. É. Ah, tá. Mas, ó, agora. Vamos ver, o Cuca tá treinando, né? Hoje fez um time que susto, véio, diferente. Meu Cuca. É, agora certo. Você me deu um susto, mano. Mas ainda, Domênico, não. A gente não sabe, né? O Cuca mexe bastante na equipe. Cuca mexe, é? É, vamos ver o. Cuca mexe. Tem uma galera pedindo pro Borja, já que vai ser o jogo contra o São Paulo, põe o cara de titular, quem sabe não vem aqui. Ah, mas teria que pôr o Denis, né? Que a gente enganou vocês. Colocou o Denis. Ele... Pois é, tem esse detalhe também. Esse detalhe. Então, mas é. Mal se dão, os caras estão desesperados também, mano. Não, mas, o Denis, fez a casinha pra vocês. Onde o Borja deitou foi no Denis. É. Então, Domênico, então tá vendo a equipe vai colocar em campo. Hoje treinou, você viu? Treinou hoje, não? Eu vi um pedaço. Você viu quem treinou? Bom, fala aí. O time foi Praz. Sim. Praz. Luan, Edu Dracena, Jean e Michel Bastos. Luan de lateral direito? Não, Jean, né? Praz. Jean, Edu, Luan, Dracena, Luan e Michel Bastos. Até sem novidade. Tietê, Bruno Henrique e Moisés. Bom. Roger Guedes de um lado, Keno do outro e Borja no meio. É, então. E com esse time aí, vai Praz cabeça? Tempinho, mano. Praz. Hein, Domênico? Que fase, RG, como é que eu vou saber? Põe o Borja contra. Põe o Borja lá. Ah, mas eu acho que nem eu acho um time muito bom, mas eu preferiria. Eu preferiria o Guerra ao lado do Moisés de novo. Eu testaria ainda mais essa formação aí. Tem que levar. Dois meias. Essa semana tem que levar lá pro Borja uma camisa do São Paulo, pra ele ficar olhando até domingo, assim. É. Lá é agora. Aqui, vai mudar alguma coisa? O objeto de desejo seu do final de semana é esse aqui, ó, o seu Loki. É. É isso aqui que você tem que fazer. É, isso aí. Isso e o Dudu tá machucado ainda? Tá. O Dudu... Não, ele pode ser. Pode ser que venha. O Dudu é meio fominha, assim, ele quer jogar tudo. Ah, né? Entendi. Ele é meio faminha, ele quer pode jogar vir, tudo. Pode vir. Ah, mas é bom. Ele aparece no jogo lá, fica seis meses parado depois porque dá uma contusão lá. Não, é bom, Marcos. Volta antes mesmo, Dudu. Volta antes mesmo. Certo, ó, quem chegou aí, seu Bento. Tá certo, seu Bento. Chegou aí o cabelinho com gel. Cabelo de boneca. Olá, hotel? Eu sou ali. Sei não, hein? Chegou o cabelo de boneca. Eu também não sei não, hein? Sei não, hein? Eu também vamos não sei ver, não. Vamos ver, então. É, beleza, Sombra. Vamos ao beleza? Corinthians. Só o líder. Ah, nossa, que coisa. Ah, meu Deus. Que rabo. Rabo. Não, chupa. Que rabo. Né, assim, o Corinthians. Vocês porque... fizeram uma coisa muito que é isso, olha. Que é isso? Não tô ouvindo, ó. Pera aí. Ah, não. Não, não acredito. Ah, não. De novo? Não. Que paixão é essa por Fred Mercury, meu? Quero dizer o seguinte pra você, Manu. Tô ouvindo, tô ouvindo? Ó, oh, Manu, tô ouvindo. Meu Deus. Manu. Ah, meu Deus. Não. Canta, Dodô! Canta, Dodô! Você tá cantando? Domênico está cantando! É, olha aqui, ó. Domênico, tá que é isso, alto. Domênico? Quero dizer o seguinte: até cantaria porque essa música é um clássico. Linda, né? Queen é um grupo sensacional. Verdade que você fez avisar... Fred Mercury cover não, já? Não, fiz, nunca fiz. nunca fiz, mas opa, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia, assim, uma notícia não muito boa pro seu mano. Não dê. Não dê essa notícia. Não tem notícia que me faça. Tem sim, mano. Você sabe qual é a notícia? Eu sei qual que é, mas não dê. Pode falar. Não dê. Eu vou. É a mesma, Henrique? É a mesma. É a mesma. Dá, Dodô, dá? Não, que dá, é notícia. Sim. Dá o cara, quem dá é o Mota. Essa, Dodô. Diga aí. Mas vamos lá. Não é isso. Então pode falar. O que eu quero dizer aqui pro mano. Fala da Naba. Essa música poderia até casar com o que o mano. Com o que vem acontecendo com o Corinthians aí, né? Tem mesmo. Mas todas as vezes que um time de futebol vem e arrebenta. Com um time que foi maltratado, um time que morreu, um time que Deus está de olho. Isso vai causar muito sério ao Corinthians. O Corinthians já fez a boa ação dele no primeiro jogo do campeonato. Boa ação, Katsu. Pra Chapecoense. Porque o Corinthians tinha 7 pontos de diferença. Tá falando, não tinha nada que ganhar da pobre da Chapecoense. Se fecha, e vem aí disputando o campeonato. Você vai ver, os senhores verão. Me cobre. Olha isso, meu agora. Eu acho que. Pastor Domênico. Porque Deus está de olho. Fecha a Record depois da meia-noite. Olha aqui pra mim. Deus está de olho. Mas vou falar dentro de campo. Fala que eu te escuto. Mas ó, Domênico parece aquele cara da Record. Deus está de olho. O Corinthians já fez a boa ação dele no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians doou um ponto pra Chapecoense. Tá certo? A boa ação do Corinthians. Nós fomos boa ação. Já foi ali. Doamos 6 pontos pra eles. Não, não é que vocês doaram. Vocês foram incompetentes. Isso é ser bondoso. Isso Deus vai ver e vai nos presentear. Dodô, você tem muito pecado. Você não tem canal direto com Deus também, não. Eu não queria ser indelicado. Eu? Você tem pecado aí que meu eu amigo, história. Meu amigo, olha aqui. Tem mais história que o Forrest Gump. Vou dizer uma coisa pra você. Eu, de todos que estão aqui, claro que todos nós vamos dessa pra uma outra. Uns bem antes. Né? Outros muito depois. Outros já foram, caso mas do RG. Quero dizer ao senhor. Já foi? Já o RG foi, já foi, é uma entidade. Mas já. Quero avisar ao senhor. Tá empalhado. E de todos. Só tem dois daqui que vai pro céu. Um sou eu e outro é o RG. O resto não vai mais. Ah, tá bom. Sim, é o casalzinho. Vai de mão dada. O Marcão vai pro inferno, pro inferninho toda semana. Vão me cobrar isso. E agora contra o Atlético Goianiense, você vê como tudo conspira, né? Pra pegar o Lanterninha, não vai ter nem o Romero, não vai ter o Arana. Romero não. O Corinthians vai estar desfalcado de 5 jogadores. Isso. O Arana também. Vamos ver o Corinthians, ele não vai ter os 2 zagueiros. Sim. O Corinthians, ele não vai ter nem o Pablo, nem o Balbuena. Vai nem jogar lá o Léo Santos e o Pedro Henrique. O Arana, ele também não vai poder jogar. Não. Ele ainda continua lesionado e vai ser poupado dessa partida. Quem joga é o Moisés. E lá na frente não teremos Romero, pra desespero do Alexandre Oliveira. E Jadson. O Jadson, ele começa jogando. Quem não joga é o Jô. O Jadson, o Clayson, inclusive, ele foi poupado dessa última partida do Corinthians. Ele não jogou aí em Chapecó. Nem viajou com o time, justamente para que ele pudesse estar fazendo fortalecimento muscular, para que ele possa jogar como titular já na próxima partida do Corinthians diante do Atlético Goianiense. Eu não acho justo, viu, mano? Sinceramente. Porque tem que fazer isso com o coitado do Atlético Goianiense, lanterna do campeonato? Justo contra eles, o Romito não joga. É, a última vez que o Romero não jogou foi contra o Vasco, o Corinthians meteu 5. No mínimo atrativo. Inclusive, o Alexandre, não vale, isso é anti-discriminação. Eu tava dando ontem, até inclusive razão pra você, porque eu xinguei o Romero naquele gol que ele perdeu, um gol, cara. Ele perdeu um gol ali que era ele e o goleiro. Aquele, a bola acabou assustando o Romero. O Jô livrou a cara dele. O zagueiro da Chapecoense ia fazer o corte, o Romero acho que não tava esperando a bola sobrar do jeito que sobrou, o Romero pegou na canela, acabou perdendo um gol ali, cara a cara com o goleiro, ele poderia ter aberto o placar, mas não fez. É um passe, mas depois, hein? Alejandro Oliveira, ele enfiou uma bola pro Clayson, que passe que foi aquele. Foi bom. Que passe que foi aquele. Ele enfiou uma bola lá em profundidade pro Clayson, que depois aí foi até inteligente, ao invés de chutar no gol, ele viu o Jô chegando, tocou pra trás, o Jô também sem culpa nenhuma, ele nem quis, nem teve intenção de fazer o gol, mas fez, né? Bateu nele. Acabou batendo no bico da chuteira e acabou entrando. Ô, mano. Mas é que tá assombrado, por mais que o Corinthians não tenha jogado de fato um bom futebol no primeiro tempo, a postura do Corinthians no segundo tempo melhorou. O time do Corinthians no segundo tempo foi um time que agrediu mais, foi um time mais competitivo e melhorou também aí os lances de perigo. Porque até o Corinthians fazer o gol, tava um jogo lá e cá. A Chapecoense chegando até com um pouco mais de perigo que o Corinthians, sendo um pouco mais contundente, mas até para que você possa vencer um título, não basta você somente trabalhar a parte tática e técnica. Você precisa ter sorte também. É verdade. Ontem foi um jogo que o Corinthians venceu na sorte. Que sorte, hein, velho. 44 do segundo tempo, aí aquele lance lá que o Romero enfia uma bola em profundidade ali pro Clayson. O Clayson também vê o Jô chegando, ele dá aquele break aí, toca pra trás. O Jô com o biquinho da chuteira, a bola acaba batendo nele e entrando. Esse tipo de lance aí mostra que o Corinthians ele tá com sorte de campeão. E um minuto antes, um gol anulado, né, mano? Sim, bem anulado. Corretamente. Bem anulado, né? Eu tô falando, mas um minuto. Tinha anulado já aquele gol do Corinthians no primeiro tempo aí, que o Rodriguinho ajeita a bola com a mão, também foi bem anulado. Depois aí um lance que gerou o gol da Chapecoense. Foi uma falta clara no Cássio também, que tava saindo pra fazer a defesa. Ele toma uma trombada no alto ali que tira ele de ação. Mas esse gol do Corinthians aí fez com que o Corinthians abrisse aí uma vantagem ainda maior. Já era uma vantagem muito boa de 7 pontos aí pro segundo colocado do campeonato, que era o Grêmio. A vantagem agora subiu para 10 pontos, cara. E o Corinthians ele tem o próximo jogo, o Atlético Goianiense. O Corinthians ainda ele pode, talvez, tentar aumentar ainda essa vantagem, dependendo dos resultados aí que acontecerem diante dos rivais. Aí o Santos, o Grêmio, o Fluminense, o Flamengo, os times que estão tentando chegar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é quase que certeza que vai vencer esse jogo. Tem que vencer. Não é metendo a mala, não, mas é o típico jogo que você não pode também tomar conhecimento do adversário. O Atlético Goianiense é o pior time do Campeonato Brasileiro. Atrás dele só tem os caras que estão na Série B. Então, o Corinthians ele tem a obrigação de no sábado à noite, aí, às 7 horas da noite, atropelar o Atlético. Isso aqui não é ser arrogante, não é ser prepotente, é constatar um fato. Porque um time que quer brigar e quer conquistar o Campeonato Brasileiro, ele não pode tomar conhecimento diante de adversário fraco como é o Atlético Goianiense, né? Então eu espero que o Corinthians, mesmo desfalcado desses jogadores que a gente acabou de citar aqui, os 5 que não vão estar em campo, eu acho que o Coringão consegue aí vencer e vencer bem. Vai, Corinthians, mano, sangue do teu sangue quer falar. Diga aí. Ô, mano, verdade seja dita, hein, mano. O Corinthians tá que nem o Mota, mano. Tá largo. Tá largo que nem a desgraça. Você já viu outro? Olha, eu vou falar uma coisa. Mas fazia tempo que o Mano não encarava o Dragão no sábado à noite, né? É verdade. O Atlético é o Dragão. Mas eu tô esperando. Eu tô esperando aqui a honestidade, o equilíbrio. Do Mota não vai vir. A sinceridade. Agora é a hora. De um corintiano. Cadê? Qual é? Por quê? Porque quem atira pedra no telhado dos outros não deve ter um telhado muito de mesmo vidro. É verdade. Com relação a quê? É, a semana passada ou retrasada, eu escutei aqui que eu não era honesto, porque eu tinha sonegado uma notícia. Nossa, isso é um fato. De que o meu time não tinha pago o ex-treinador e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Que é um absurdo. Cadê? Vamos à matéria. Quem não recebeu o RG? Corinthians admite ainda não ter pago Oswaldo. Nossa! E o auxiliar do cara, a comissão técnica, o cara já entrou na justiça. Eu nem terminei a manchete. Isso é uma vergonha, hein? Agora o CRG número 2 ele mostrou todo o recalque e rancor. Agora o RG número 2 ele mostrou todo o recalque e rancor que ele é peculiar. Sim, eu vou te falar o porquê. Eu, quando fui te contestar, RG, a respeito dessa situação, que o Santos não tinha pagado Dorival, inclusive hoje é técnico do São Paulo, o que é um agravante, porque tá num cormão, vocês já deveriam ter pago. Eu fui te questionar isso, era exatamente 10 para as 8 da noite. Não era 6:04. Eu tô na manchete do Corinthians ainda, eu não sou ninguém informação. Tá na manchete do Corinthians. Pra cima de quem, meu? Sombra, você há de se recordar, Sombra. Eu, quando fui fazer essa menção com relação a esse esquecimento pontual do RG, era 10 para as 8 da noite. Não era 6 da tarde. Acima de comentar, RG. Eu ia comentar. Você estudou aonde? No Paulo Egídio? Você tá louco, velho. E digo mais. Se o Corinthians não pagou Oswaldo Oliveira, o Oswaldo, inclusive, deveria abdicar de receber, porque o trabalho que ele fez lá foi mal feito, diferente do Dorival no Santos. Isso é outro diferente do Dorival no Santos. Isso é outro departamento. O Oswaldo Oliveira, ele poderia fazer com o Corinthians agora o que o Souza Pirulão, lembra do Souza centroavante? Sim. Lembram dele? Ele tinha uma grana para receber do Corinthians, RG número 2. Ele foi pra audiência, ganhou o direito de receber um X reais lá, não lembro qual era a quantia que ele tinha para receber. Eu lembro disso. Ele falou, estou abdicando do dinheiro porque meu trabalho não foi bem feito lá. Então, o Oswaldo deveria fazer o mesmo. Tonto, mano, mas se fosse assim, Sombra, o Mota não tinha recebido o primeiro salário ainda. Pô. Isso é verdade. Agora, mano, eu gostaria do seu comentário em cima de um trecho do começo do ano aqui. Eu gostaria da sua análise em cima disso aqui, por favor. Eu acho que ganhar da Chapecoense, cara, beira o canalismo. Então fica frio, no Campeonato Brasileiro, perde as duas pra eles. Vai lá, perde as duas, quem sabe vocês não caem com essas derrotas. Espero que vocês façam a obrigação de vocês, né, que é perder pra Chapecoense, porque tem que ser um canalha pra vencer a Chapecoense. Não pode. Para, falou, tem nada a ver, cara. Eu avisei. Então, mano, você... Nossa, começo do ano acabou o programa, hein? Só pedrada, hein? Você, no começo do ano, dizendo que seria uma canalha. Alice ganhar da Chapecoense. Sim, falei. E aí? Inclusive, repito. Eu avisei. No primeiro turno. Se você parar pra analisar, você falou, perca as duas pra eles. Eu não falei mais nada. Você é um canalha. Canalha. Na boa. Domênico Gatto. Canalha. Quantos times nós temos aí no Campeonato Brasileiro? 20. Você faz 19 jogos no primeiro turno, correto? Sim. 19 vezes 3, Domênico Gatto, dá 57. Salvo o dedo, dá 57. O matemático, Tristão Garcia agora vai falar. Canalha, Dudu. Mas é verdade. Foi mesmo, 57 viu? Pontos, Domênico Gatto. Se você faz, por exemplo, 57 pontos no primeiro turno, ou seja, todo mundo doando uma vitória para a Chapecoense, você daria 57 pontos para a Chape. A Chape deveria conquistar 20 pontos por ela própria, o que eu acho que seria viável, porque o time da Chapecoense não é ridículo. Você tá pior que esse presidente tentando justificar. Não, pelo contrário, você foi vergonhoso. Você não deveria nem ter resgatado isso daí, Sobrar, porque você estaria chorando hoje, porque a Chapecoense conseguiria uma vantagem em cima do teu time. E pode ser mais. A Chapecoense, que hoje é rival do teu time, que tá brigando ali numa zona incômoda. Assim. Quero ver se a Chapecoense acaba caindo e por falta desses três pontos de ontem. Quero dizer o seguinte. Peraí, vocês pegam a Chapecoense agora no segundo turno, não pegam? Doa o ponto de vocês. Não, se vocês tivessem doado os seus, poderia até pensar. Ó, por exemplo, o Domênico Gatto, se a Chapecoense vence o Corinthians ontem, a Chape iria para 28 pontos. Tava praticamente 28 pontos, escapava. Eles estariam... Não, imagina. Sim, 28 sim. Pontos da Chape. Daria um grande passo escapar. O São Paulo tem 23. Eles estariam a 5 pontos do São Paulo. Ou seja, nem que o São Paulo vencesse o Palmeiras no final de semana, mas agora alcançar a Chape. Tudo bem. Mas agora pode passar. E vou dizer, Deus está... Vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Deixa eu ver com esse agora, pega o aparelho. Deus está de olho. Deus vai... Olha aqui. O RG não acredita nisso, mas ele tá aguentando. O Dodô foi contratado pela Record. Me cobrem. Deus é corintiano, ouço. Quem é o próximo jogo dos caras? Atlético Goiás. Você fala assim, Barbada, né? Barbada. Prestem atenção nas coisas que acontecerá neste jogo. Prestem atenção. Você vai falar, puto Domênico... Prestem atenção no que vai acontecer. Dá uma segurada aqui. Os caras vão sair da zona de rebaixamento nas costas de vocês. Pessoal, calma aí. Calma. Temos muito ainda pela sequência aqui do programa. É. Não é isso? Porco. Que antes ainda temos um placarzito. O placar do Estádio 97 informa. Ó, não acostuma não, que é só hoje, viu? Como diz o Renato Gaúcho, está despencando. É lá no Mineirão. Cruzeiro 1, gol do Hudson. Ai, ai, nos pênaltis foi lá, a trave tá balançando até agora. Que pena. E o Luan, tá na hora de vender, hein? Perdeu pro Corinthians, perdeu ontem, não sabe bater pênalti. Tchau, Grêmio eliminado. Brasil. Já foi o gauchão, o brasileiro, a Copa do Brasil, só falta a Libertadores, hein? Queria tudo, mas não vai conseguir nada, nada, nada. Renato Gaúcho gosta, hein, de falar besteira. Imortal. Olha, mas o Estádio 97, ele é inédito, né? O Estádio 97 se inova. Nós conseguimos até colocar placar de time pequeno no Estádio 97. Ele colocando esse placar do Grêmio aqui. Chupa, Vieira. Chupa, Vieira. Abre aqui, ó. Ai, você quer que abra aí? Ah, quer? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. É. Pensa num cara triste hoje. Né? Ai. Não, mas tá aparecendo parte. Isso ali, hein? Ô, Domênico, o que acontece é o seguinte: o que eu preciso falar é o seguinte. Perdemos nos pênaltis, faz parte. Perdeu. Não, não posso fazer terra arrasada com o Grêmio, isso não existe. O Grêmio tá jogando muita bola. Vira. Vou dizer uma coisa pra você. Fala, aliás, Marcão. Pode cantar a musiquinha lá e eu canta, libero. Não. Tá liberado. Fala da Naba Gaúcho. Fala da Naba, fala Gaúcho. Vocês são vendidos, velho. Vocês são muito vendidos. O senhor é muito vendido. Eu? Quando fica a minha música, essa música que é sua, Domingo. Não, a autoria do Fala da Naba. Eu criei, mas o que eu posso fazer? Ô, Domênico, falando nisso, acho que amanhã já tá disponível a camisa do Grêmio, versão 2018. Vai vir sem as mangas, é versão colete. Porque o Grêmio é em alusão àquela frase lá. O Grêmio não tem camisa, então eles vão produzir uma camisa versão colete. O maior campeão de Copa do Brasil, rei de Copas, chama-se Grêmio Futebol Porto Alegre. Mas, peraí. O negócio é o seguinte: eu ouvi o Vieira falando aí que o Grêmio jogou muita bola, os caras deram um chute no gol, toma vergonha na cara. Assume a naba aí, o seu comédio. Deram um chute com 4 minutos no primeiro tempo e depois não fizeram nada. Nada. E queria mandar um recado pra esse vacilão, esse prego desse Renato Gaúcho, que falou que o Corinthians ia despencar no campeonato brasileiro. Olha. Pega aí quem tá despencando aí, ô vacilão. Muito bem. Deixa eu só te falar um negócio. Você tem 15 segundos pra falar do Sanaba aí. O Grêmio é o maior campeão de Copas deste país. E nós estamos na Libertadores. Como o Domênico falou, eu vou repetir. Deus está reservando algo melhor para nós. Vamos, imortal. Vamos que não acabou, não. O presidente saiu pro Botafogo. Eu reclamo do presidente de São Paulo, Leco, que quando abre a boca, geralmente não é muito feliz. Sim. Olha o presidente do Grêmio. Não, tá bom. O que ele falou? Não, você não tem noção. O que ele falou? Você não tem noção do que ele falou, gente. Ele conseguiu. Ele conseguiu fazer essa proeza. Eliminação é, de certa forma, um conforto para nós. Assim podemos focar na Libertadores e Brasileirão. Ué, mas já desistiu do Brasileirão. Boa, você é ridículo. Ô, louco. Vai focar no Brasileirão. Agora foi jogo. Brasileirão. Agora ele vai correr atrás do Brasileirão. Eliminação foi um conforto. Conforto? Palhaçada, hein? Para. Fala, Vieira, e o mortal? Tá ridículo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, RG. Dá tempo ainda pro Brasileirão. Lógico que dá. 10 pontos dá. Ah, tira. Dá porque é o Corinthians, eu vou atrás, viu, mano? Eu tô na tua cola, mano. Deixa de ser palhaço. Vai te catar. Vai, deixa de nada. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que hoje no programa, quem ligar aqui, torcedor do Palmeiras, ao vivo, nós. Disser quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar vaga pro Camarote Único. É a torcida Estádio 97 no Camarote Único, com todo o conforto, mas apenas os palmeirenses mandam de jogo do Palmeiras, tá bom? Sim. Também quem ligar e disser. Todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Aí sim, dizendo voo de 99 Corp, ganha um kit da 99 Corp, tá legal, bom? Legal, legal. O estádio 97, daqui a pouco vou apresentar uma pessoa muito especial aí. Que... É verdade. Chefiando um trabalho fantástico. Boa. Antes, o recado da Nissan. Olha Nissan. Só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$ 85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan. Use sua faixa, é isso aí. Você pode assistir o Estádio 97 ao vivo através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm ou no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante que está liderando um trabalho fantástico, é o Chico! Chico, presidente, nada mais nada menos que o presidente do Instituto Ronald McDonald. Boa. Seja bem-vindo, Chico. Esse sim, salve de palmas aí. Esse sim. Valeu, galera, eu tô ouvindo o programa aqui, né? E primeiro quero agradecer a todos a oportunidade, né, que vocês têm dando para nós falarmos sobre o nosso trabalho. Mas eu tô voltando também na história. Eu sou vascaíno, tá? Ah, você é vascaíno. Então, peraí. É. Fala da naba, fala. Ai, Chico! Fala da naba, aí, Chico! Seu Chico chegou agora, não pode. Pode sim. Pode, né? Mas, assim, a gente vê como o esporte é importante na vida das pessoas. Eu acompanho futebol. Ainda jogo uma peladinha com 67. Boa! Faz parte. Mas o esporte teve importância, principalmente futebol. O futebol teve uma importância muito grande na nossa vida. Quando tudo começou, inclusive na campanha do meu filho. Meu filho esteve doente de câncer, perdi um filho, por isso eu me envolvi na questão da oncologia pediátrica. E o McDonald's me ofereceu a oportunidade de trabalhar. Mas só para lembrar que a gente conseguiu recurso para tratar do meu filho. Em 89, quando o Vasco foi campeão aqui em São Paulo. Não lembra disso. Em cima do São Paulo. Não, do Morumbi, gol do Sorato, é. Cabeça, e você quer mandar abraço para alguém? E o meu filho era a mascote do Acácio, né? O Acácio dedicou para ele essa conquista. Essa conquista, né? E a gente fica muito feliz. Legal foi reencontrar o Acácio depois e ver o que foi feito a partir desse momento, né? E o quanto o trabalho evoluiu, o quanto a gente tem feito de diferença na oncologia pediátrica, salvando a vida de crianças. Mas através desse clima de esporte, de futebol, eu também sou zoado, né? Eu costumo dizer que eu sou do tempo que o Vasco, em 87, e meus filhos eram mascote, pô, brincadeira, olhar aquele time, né? Né? E hoje? Romário, Bebeto. Nossa senhora. Edmundo, Mazinho, depois. Edmundo não. Não, foi depois. E você tem Luiz Fabiano quebrado. Não sei. O zagueiro de vocês... Ô, Chico, só quero o zagueiro de vocês, Quinhones. Também, foi campeão. Foi campeão da Libertadores, em 98. É. Mas enfim, eu só estou comentando isso, fazendo essa introdução, para explicar o quanto o futebol, principalmente o esporte, mas o futebol, impacta na vida das pessoas. O Bebeto foi um grande incentivador nosso em 89, e no momento que ele foi convocado em 90 para a Copa, né, eu falei para ele, Bebeto, vocês não sabem o quanto, e vocês aqui também, vocês impactam na vida das pessoas que estão doentes, principalmente as pessoas que estão em hospital, que estão em casa de apoio, como a gente vê. Porque vocês estão levando para eles alegria, né? E o Mac Dia Feliz é alegria. É justamente isso que a gente está falando. Não tem clube, está todo mundo focado numa causa que é importante para salvar a vida de criança, né? E eu queria parabenizar vocês, porque eu estou aqui me divertindo com as coisas que estão sendo colocadas, né? Pode zoar à vontade, eu não posso zoar, porque se eu zoar, qualquer um que eu zoe, amanhã não vai comprar Big Mac. É verdade. Eu esqueço, todo mundo tem que comprar Big Mac. Então eu queria dizer pro senhor, o seu Chico, que o São Paulo está reservando a vaga dele hoje no Z4 pro Vasco. Respeita a visita, não fala, Marcos. Não fala assim, porque o Chico tá chateado, porque o Vasco, na segunda divisão, é que nem o estádio 97 tem todo dia. Ai, vocês não respeitam a visita. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês que gostam de esporte, hein? Guardem o nome, hein? Cadu. Cadu. Cadu. É meu neto, ó. 15 anos. Tá jogando na sub-base do Vasco agora, é goleiro. Na última partida, quando o Fluminense defendeu 3 pênaltis, eles estão pênaltis. Ó, moleque, tá bom. Aí, São Paulo, você tá falando de goleiro? O pior vai ser ouvir a zoação de vocês, que eu tô vendo aqui vocês doando do LF e tudo mais. Mas tudo bem, faz parte. Não, mas Luiz Fabiano, não sei se você viu, Chico, ele sofreu uma contusão aí, problema. Pode ser até que tenha que operar. Jura? Sério. Naquele tombo. Não, mas o Sombra. Luiz Fabiano, naquele tombo, né? Mas parece que o geriatra já falou que não vai precisar operar, não. É reumatismo, né? Gostou da contratação do Luiz Fabiano, Chico? Sim, como referência é importante. O Vasco está com um time muito garoto e jovem, né? Então, o Matheus Vital, a turma toda está subindo agora. E precisa desse jogador mais experiente para dar o equilíbrio no time, né? O Nenê está voltando agora, né? O que o Nenê fez não é legal, né, Chico? Não sei, a gente nunca sabe o que está por trás. Eu, quando ia futebol e ficava na arquibancada, era uma coisa. Hoje, quando eu vejo na sub-base o Mené trabalhando, pô, como é que eu vou falar mal do Flamengo, apesar de vascaíno, se o Diego, o Juan e vários jogadores estão participando da campanha do Mec Dia Feliz? Então, é futebol, difícil, quando a gente vê de outra maneira, não é a mesma coisa. Mas o Nenê deve ter tido as questões dele, que ainda bem que resolveu, né? E acho que ele ainda tem muito a agregar ao Vasco. Você viu que ele, numa mídia social, em relação, acho que é o Espanhol... gente, se vocês quiserem, amanhã eu tô aí. E a torcida do Vasco ficou muito brava. Foi pra cima. Isso foi essa semana, né? Deu uma cavada, né? Dias depois dele tentar uma reintegração, voltar, né? O pessoal do Espanhol, se vocês quiserem amanhã, eu tô aí, né? Cabecinha, né? Bom, é jogador sem Chico, tem parafuso a menos. O pessoal aqui em São Paulo, principalmente no Palmeiras, tem uma grande rejeição pelo Mumu, né? Que é o Mustafa, um ex-presidente, um cara muito influente politicamente. Amigo do Dodô, dentro, né? Dentro do Palmeiras. No Rio de Janeiro, no Vasco, nós temos o Eurico Miranda. E uma boa ou uma considerável parte da imprensa, até para evitar conflito, para evitar o confrontamento, sempre diz que o Eurico Miranda não é bom para o futebol, mas ele é bom para o Vasco. Você concorda com isso? Olha, o Eurico Miranda, eu estou acompanhando agora a sessão de pela minha neta, acompanhando o trabalho que é feito no Vasco. Não quero comparar quem é bom e quem é ruim. Sim. Mas o trabalho que ele está fazendo na divisão de base, quer dizer, a diretoria está fazendo, um trabalho fantástico. Tanto é que estão subindo vários garotos agora para o time de profissionais. Não sei se é uma boa, porque todo mundo subindo está tendendo a queimar até um futuro jogador. Né? Ontem ganhou o Campeonato Carioca Sub-20 contra o Flamengo. Ganhou agora, exatamente, anteontem. Contra o Flamengo no Moça Bonita, né? Foi para pênalti, ganhou nos pênaltis. Então, assim, o Eurico Miranda, como a maioria dos dirigentes, tem os seus pontos prós e os pontos contra. Ele não é uma pessoa amada, é aquela história, o homem odeia, né? Mas, não tenha dúvida, o presidente do Corinthians, no ano passado, o Roberto, falou para mim, o Eurico é um cara que o futebol carioca é importante, por causa da maneira que ele trata. Na verdade, isso comenta-se, né, que o grande clássico no Rio deveria ser Fla-Flu. Mas o Eurico Miranda conseguiu trazer a polêmica para Vasco Flamengo e hoje o clássico, o que mais se discute é Vasco Flamengo. Ô, Chico, desculpa, até nesse assunto que você está falando, desculpa te interromper, mas assim, eu quando era garoto, para mim aquela coisa do maior clássico do Rio era Fla-Flu. Isso mudou? Lógico, acabei de faz falar. Faz tempo. A maior doação é Vasco Flamengo. Hoje a grande rivalidade é Vasco Flamengo. Estava vendo uma zoação porque eu sou... Tem um grupo lá da Pelada, e os flamenguistas estavam zoando, sacanagem do Flamengo ter ganho do Botafogo. Final, né? É, mas isso hoje é Vasco Flamengo é rivalidade. Mas você acha que então, mas mudou por causa do Eurico? Dizem que por conta da polêmica que o Eurico fez lá atrás, ainda quando era diretor, ele trouxe à baila essa questão de colocar em conflito, conflito não, trazer a polêmica de Vasco e Flamengo. A partir daí, polarizou, porque são os dois times do Vasco. Mas isso que eu ia falar, né, Chico? Tem a ver também com as duas maiores torcidas do Rio. Sim, né? Exatamente. Seria muito errado dizer também, né? Que você ontem, Chico, torceu para o Botafogo? Pegou-se vibrando? Putz, vocês estão botando em caça-cura. É mesmo, Chico, ontem era uma situação difícil. Eu vou falar, tava difícil, com a camisa, né? Eu não torci contra, mas numa boa, com o vascaíno, vocês vão até achar que é um pouco de demagogia, não é. Eu preferia que o Flamengo ganhasse. Por conta desses rapazes que estão trabalhando conosco no Mac Dia Feliz. É, Zé Ricardo era técnico do Flamengo, foi visitar a casa Ronald McDonald. As crianças tiveram ontem no Vasco da Gama, teve uma visita guiada, o pessoal do Fluminense apoia, mas quando você vê as esposas dos jogadores participando, sendo anfitriãs do Mac Dia, o Juan doando uma camisa, uma série de jogadores, não tem rivalidade. Todo mundo está ajudando, Chico, né? Antes de mais nada, alguém, assim... se eu pudesse torcer por alguém por amizade, porque eu tenho amizade com o Diego, tenho amizade com o Juan, pô, fiquei feliz por eles, sabe? Entendi. Porque quando eles forem eliminados pelos amigos, pelo né? Palmeiras... Eu tava no aeroporto, por acaso, nos encontramos, eu falei com o Juan, põe aí, cara, o Diego tava junto, tava o Rômulo, putz, a gente tá triste pra cacete, que perdemos o jogo, quando tava de 2-1, faltando 2 minutos, ou 3, né, o Palmeiras virou. Estavam chateados, são seres humanos. E a gente, às vezes, tá aqui, eu vejo a situação, mas os caras vão ter que viver a vida deles, né, e é normal isso. Então, não é torcer a favor ou torcer contra, mas a gente acaba criando vínculo com aquelas pessoas que gostam da gente, que tem uma relação conosco, né? E lá no Rio, como em todo o Brasil, essa questão do Mac Dia Feliz, da causa, né? Ela não tem clube. Todos participam. O ano passado, quando a gente estava entrando o Ronaldo Fenômeno foi parceiro nosso do Mac Dia Feliz. Teve muitas zoações. Então, assim, eu sei que vocês querem zoar. Mas é nem tudo é zoeira. Que é a parte séria. Mas é assim, sábado é um dia importante. Sábado é dia de comer Big Mac e apoiar o McDonald's. Comer bastante. Quanto já arrecadou até hoje? Que são 29 anos, né? 29 anos que vem, tá fazendo 30. Você tem noção de quanto já arrecadou até hoje? Mais de 230 milhões. E para quem é destinada essa arrecadação? Para várias instituições do Brasil que cuidam de crianças com câncer, né? Aqui em São Paulo a gente trabalha em parceria com o GRAAC, com o Itaci, com a... Aqui na região do Itaquera, do Corinthians, né? Tem a... Estamos com o Chile de uma casa, a Ronald McDonald, com a Tuca, do Hospital Santa Marcelina. Tem a casa Ronald McDonald, que é junto com o GRAAC. Uhum. Para o interior tem Jaú, tem várias, foi São Paulo e várias regiões do Brasil. Semana passada, o time do Rio Grande do Norte, a equipe estava entrando com faixa, se bem que seja feliz. Então, a gente apoia para crianças em todo o Brasil, cerca de 30 mil crianças, adolescentes e seus familiares durante o ano. É um trabalho que vem muito. 30 mil? Do MEC, 30 mil. Caramba! E o legal é que a gente vê essas crianças que eram crianças, hoje estão adultos, estão casados, têm filhos. Esse é o maior prêmio que a gente recebe por conta do trabalho que a gente faz. E mais uma vez, garanto que muitos devem estar ouvindo vocês, principalmente aqui em São Paulo. Porque quem não gosta de futebol no Brasil? Verdade. Sim. Todo mundo. Então, parabéns para vocês, inclusive, porque eles estão levando para eles. Aposto que também deve estar zoando um com os outros. Com certeza. E assim, eu gostaria de até agradecer e desculpar o Star 97, porque a gente tentou de tudo para trazer um Ronald McDonald mais parecido. A gente conseguiu trazer o Mota. Coitado. A gente procurou uma peruca laranja, mas o mais coitado próximo do Ronald é esse aqui, viu, Chico? Coitado do Ronald, pelo amor de Deus. Ô, Sombra, mas eu estava ontem lá no Rio de Janeiro, aliás, muito chateado com um integrante do programa, que eu não vou falar o nome, Maurício Borges. Ah, não. Porque eu comigo? Mandei vários... Não te convidou? Não te convidou para dar uma passadinha lá? Porque eu mandei um WhatsApp, né? Tava trocando alegria pelo celular com o seu mano. Olha que bandido, falando o seguinte, vamos lá no baile da Bibi, né? Que o mano é muito próximo da Bibi, claro, da novela, muito tudo. Próximo. Mano, lá. É assim com a Bibi. Assim? Ele deu aquele azulzinho lá de que o cara leu, ticou, nem respondeu. Nada? Ticou e não ligou? Ticou e não ligou? Só vou te fazer uma pergunta, Alexandre. Okay. É de coração isso que você tá falando? Nunca, mano. Sabe que eu sou seu fã. Agora, eu tava lá no Rio... Pô, devia ter me ligado mesmo, pô. É que eu tô em Botafogo, né, mano? É meio longe mal, da Barra. E pá, eu não tenho nada, roupa pra ir na Barra, que é mais... Lá é mais chique. É mais chique, né, Ale? É outra pegada. Ale, com maior satisfação, eu vou até você, velho. Ele baixa um degrau pra te encontrar. Já peguei coisa pior. Agora, tirando o seu Chico, todo mundo ontem que não era torcedor do Flamengo, tava torcendo contra o Flamengo. Nas ruas do Rio de Janeiro. É. Ah, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Vasco. Todo mundo torcendo contra o Flamengo. Ninguém quer que o cara seja campeão. Ah, é, não quer que o Flamengo. É meio que nem aqui, né? Tu não torce contra o São Paulo, né? É. Ah, é. Aonde? Ué, tá precisando torcer muito também, né? Não tá precisando de muita torcida não, contra o mas os caras estão. Você vai continuar com a gente aqui, não vai? São Paulo, Corinthians. É um prazer. Tô aqui com você da disposição. Vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Tá assim. Enquanto puder ficar por aqui, não chateando. Tá não, aqui. Então fica aqui com fica a gente. Aí, é o final, que a gente vai falar de futebol. Vamos colocar os ouvintes no ar. E a gente vai falar mais durante o programa a respeito do Mac Dia Feliz. Ok. Eu sei que tem bastante coisa pra falar. Toque, tá de posição. Boa, legal. Boa, Chico. E eu quero só dizer, Soma, eu ontem saí daqui muito orgulhoso de fazer parte do Estádio 97. O programa ontem foi espetacular. Consegui colocar várias tribos, representadas pelo Mota, pelo Vanessão, pela Nani, pelo Vieira. Olha, ah, vai te catar. Espetacular ontem. Espetacular. Um monte de gente também falou do programa de ontem. Vou na Vila Madalena pegar uma véia. Mas foi top o programa. Estádio 97 tem oferecimento da novidade de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa. Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso. Então, que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Boa. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Boa. Anotou o link? corp.99taxis.com/estádio97. O Estádio 97, lembrando que você também pode participar aqui do nosso WhatsApp. São os corneteiros do Estádio 97, WhatsApp. Ligando no número 94-353-0150. 94-353-0150. Boa. Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível, tá bom? É isso aí, daqui a pouco também na boca do Estádio 97, ao vivo das ruas, com o Bernardo Veloso, o nosso repórter Tetinha, ele que está lá na Zona Norte, é meio Zona Norte, é meio Zona Oeste, né? É meio indefinido. Avenida Edgar Facó, esquina com a rua Rio Verde. Bem indefinido. Edgar Facó, esquina com a rua Rio Verde. Estão lá no posto de gasolina. Seis primeiros corintianos que pintarem por lá ganham vouchers para visitarem o Parque São Jorge e o Memorial do Corinthians. E os 10 primeiros ganham bonés do Estádio 97, independente do time, tá bom? Boa. E melhor, aquele que foi o mais legal com a gente aqui participando ao vivo no ar, lá no, na boca do estádio, vai ser estranho com a gente aqui no Estádio 97, tá? Boa, boa. Vamos trazer os ouvintes? 3284-7097. Toca Asdrubal! Volta! Ah, de catar, você é o chupador de cano! Ai! Pedala, mano! Sente-se, pedala, mano! Você é o chupador de cano! Ai! Alô! Alô, é? Quem fala? Luciano! Fala, Luciano, tudo bom? Eu consegui, baralho! Viva a voz! É, grande Luciano! Viva Luciano... a voz, não! Luciano do quê? Salone Viana. Baixa um pouco o volume aí, porque tá alto, hein? Tá alto o seu volume? Tá dando microfonia. Se você não baixar, vai capitando tudo. Boa. Manda de novo o nome, por favor. Luciano Lansalone Viana. Lansalone Viana. E quantos anos? 42 anos. 4.2 RG hoje. Hoje que é quinta. Luciano Ansalone Viana. Ah, hoje não. Faz um, como assim, hoje faz não? Um bom tempo. O que, RG? Quem gravou isso aí foi o Trio Esperança. O que, que gravou? Aquela música fez muito sucesso. Qual que era a música? Luciano. Luciano. Ah, sensacional. É, mas... Luciano. Sensacional. Luciano. Ah, sensacional. Muito legal essa música. Cadê? Não teve? É. Teve nem qual que é o bairro aí? No melhor. Cara, o puxador das notas. Eu vou pra casa, eu moro na Vila Nova York. Vila Nova York. É. Pera, eu quero saber do puxador. Onde não, ele acho tá? Acho que é melhor chamar o puxador. Saiu correndo, correndo do vermelho, estúdio cara. Com vergonha. Não, não ele pode fez ser. Isso? Dá um ele cartão vermelho isso aí. Chama... Peraí. Dá um vermelho? Peraí, o projeto de bambolê, o que você tá falando? Não, um cartão de crédito vermelho. Ah, porque realmente merece um prêmio. Merda que você falou aí. Seu charo. Luciano, qual que é o time? Chupa, mano! Aqui é Palmeiras! Aê, azar é seu! É nóis! Azar é nóis. O seu, trouxa! Aqui é Palmeiras! Eu quero a torcida só no 97! Mundial. Opa, então você garantiu nós. Sua vaga pra assistir o Palmeiras perder no domingo, no camarote único. Atenção, imagina, velho. Nunca, Paulo. São Paulo vai sair do buraco nas costas do porco, cara. Não, peraí, o São Paulo não ganha da gente nunca, não, peraí. Dentro da Arena Palestra. Ah, como vocês não ganham 15 anos no Morumbi. Assim que você não ganha 15 anos no Morumbi. Ué, se vale pra vocês, vale pra gente. Mas o jogo é hoje pra ser quebrado, Fê. Isso é verdade. E não vale gol de cobertura. Nossa, que deitada, hein? Olha, você foi 3 já agora. Atenção, Luciano, você estará. Aí deu no meio, hein? Domingo, a partir das 14 horas, você tem que entrar ali na rua Padre Antônio Tomás, 72. Tá bom? Certo. Portão certo. C1. Certo. Elevador, desce no quarto andar. Você vai encontrar as meninas do camarote único, tá bom? Mas desça do elevador. É, e não vai de chinelo. Peraí, tem que falar a senha também. Pra entrar lá, tem que falar, não temos mundial. Aí ela vai te apontar onde você tem chinelo. É, nova senha. Vai, mano. Só tem essa piadinha, os caras, velho. Ô, Luciano, piadinha, verdade. O pior é que a piadinha dos caras não tem sentido, porque nós temos já faz muitos anos. Desculpa. É só procurar. Acessa Google, Google. Google, pros corintianos que são. Google. O cara, são analfabetos. A referência do cara é o Google. Google. Acessa Google. Vamos falar pro nosso convidado aqui, desculpa. Não tem mundial. E desculpa, o mano tem duas camisas do Palmeiras lá atrás. Dá uma olhada lá do Verdão. Olha lá, azul ali atrás. Você, como vascaíno, já foi pra Tóquio. Ah, eu sei mundial. Perdeu o mundial pro Borussia Dortmund, faz parte. Mas foi. O Palmeiras tem mundial, Chico? Pô, não sei, tem. Olha lá, não sabe. Não, Palmeiras, estão colocando seu Chico fria. Ignorância da minha parte. Seu Chico. Então, mas aí... Não tem. Se tivesse, o senhor saberia, seu Chico. Quando não sabe, acessa o Google. Não, mas acessa aqui, Domenico. A referência do cara é Google. É a ferramenta mais próxima. E o William Bonner. Aqui, ó. Coloca aí Mundial de 51, vai vir o torneio. O Mundial tá aqui, ó. O Google aceita tudo, Domenico Gato. Tá 1-0 Manchester aqui. 1-0 Manchester. Isso é 99, ô trouxa. Tô falando Mundial de 51. 1951. Deixa eu aparecer uma garrafa. Mas eu ia falar que o Vasco. Deixa eu falar. O Vasco não perdeu o Mundial pro Borussia. O Vasco perdeu o Mundial pro Real Madrid. Ah, foi Real Madrid. Real Madrid. Tá sabendo legal isso. Tá sabendo legal isso. Vamos se informar, né? Legal. É porque eu não quero falar do Cruzeiro hoje, entendeu, Chico? Eu prefiro falar Cruzeiro, né? Mas só deixa eu falar com o ouvinte. Ô, velhinho, hoje o Cuca escalou um time. Escalou não, treinou um time, né? Com Borja na frente, Roger Guedes. O que você acha desse time aí? Junto com só Moisés de meia, dois volantes, né? O Bruno Henrique e Tietê. E Keno de um lado. E junto com o Roger Guedes do outro, na frente lá o Borja. O que você acha? Bom time? Ô, Domênico, é difícil falar, porque eu acho que esse Borja aí, não sei não, meu. Ele não deu certo. Eu acho que não. Mas já descarta? Tentar... Ficar, persistir com ele, não é melhor voltar o William, que tá voltando. É, tem o William também, né, que pode jogar. Tem o William que pode jogar. O William, pelo menos o William, pelas vezes que jogou, fez gol, não deixou o Palmeiras na mão. Eu acredito que ainda haverá mudanças, né? Não deve ser esse o time que vai enfrentar o São Paulo. Acho que o Roger Guedes joga bem. Roger Guedes é um puta jogador pra mim. Eu acho que ele joga muito. Joga até melhor que o Keno. E o William vem jogando bem também, né? E o William vem jogando bem. Teve a infelicidade dele ter se machucado. Mas ele tá voltando. E ele volta, acho que ele tem mais chance que o Borja. Eu, se fosse o Cuca, eu colocaria dois só na frente. Eu colocaria o William e o Roger Guedes. William Roger Guedes ou William Keno. E colocaria os dois jogadores lá chegando na frente, Moisés e Guerra. O Dura tem dois volantes para sustentar. O Domênico. Eu tentaria uma formação diferente. Essa de hoje é a mesma formação que vem sendo feita. É. O Domênico, o Dura tem, nós perdemos nosso melhor jogador, Dudu, né? O Dudu não é. O Dudu de fato machucou e tal. Ele pode ser. A gente perdeu o melhor jogador que nós tínhamos de ataque, né? Ele pode ser que esteja à disposição do Cuca para resolver. Eles estão escondendo o jogo? Não, tipo, não tem. Ah, o Dudu não vai, chega na última hora, tem vai. Tem esconde jogo. Ô, Mota, quanto ao São Paulo, a gente não precisa esconder nada, mano. Ah, eu vi no Morumbi. Eu vi no Morumbi. Mas eu vi no Morumbi. Mas tudo bem, eu sei que o São Paulo tá ruim, mas... São Paulo pode jogar até o... Eu vi no Morumbi no primeiro turno. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Teve jogo no primeiro turno? Hã? Teve jogo no primeiro turno do Brasileirão? Ah, primeiro turno, Mota. É jogo! Cara. Quem ganhou? É, negão. Hã? Quem ganhou? Quem ganhou? Mota. Pega uma pá, pega uma pá pra recolher o Luciano. Toma. Olha, vou ficar fazendo vergonha aqui no rádio, Luciano. Você liga aí, tá fazendo vergonha. Tomando, nada, tomando rasteira verbal do Mota, cara. Nossa. Sobra. Domingo, dentro da arena, eu dou um gol de lambuja pra vocês. Ah, nossa. Mas vem, Cassarinho. Então vamos lá. Mas, Luciano. Vamos lá, Otto. Ô, Luciano, eu sei que meu time tá numa draga assim, danada, etc e tal. Mas você, depois você fala agora, segunda-feira você não tá aí, cara. Você vai sumir. Você vai sumir. Covarde? É, entendeu? Você tá falando só porque você não vai estar aqui segunda-feira. E outro, vai ligar, você vê? Vai ligar só se ganhar, se perder ele some. Qual é a posição de São Paulo hoje? E hoje, rapaz? E hoje, rapaz? O campeonato acabou, amigão? O campeonato acabou? Se acabasse, o estado tinha caído, graças a Deus. Ué, mas eu vou falar uma coisa. Vocês estão disputando a mesma coisa que a gente. Esse ano vocês estão igualzinho, não ganharam nada. Não tem nada. Vocês ganharam o quê? Ganharam o quê? Vocês ganharam o quê esse ano? Olha, eu sei que no confronto... Tá igualzinho, igualzinho. Só, meu, disputando a mesma coisa, não. Nós não estamos disputando para cair de divisão. Mas vocês não vão ganhar nada. Não ganharam nada. Não acabou o campeonato. Ganharam uma coisa. Vocês estão para cair. Tá para disputar, velho. Assim? Não ganharam um nada. Um time tá para cair, o outro tá disputando. Não, mas já não acabou. Um não está acabou. Em quarto lugar na Libertadores. Só vale quando acaba. Esse ouvinte, o Luciano, acabou de selar o azar do Palmeiras no Palmeiras. Não selar nada. Porque veio cheio de arrogância. Selou o azar do Palmeiras. Foi desumilde. Foi desumilde. Você vê, o cara tá com a voz trêmula, nem ele confia no que ele tá. Nem ele confia. Eu vi como ele tá trêmulo aí. Tá trêmulo. Pediu ajuda do Domênico. Você tá brincadeira. Chamou o pai. Muito pelo contrário. Chamou o pai. Muito pelo contrário. Eu tento participar com vocês da rádio já faz muito tempo. Eu fui com a minha esposa, na verdade ela é minha namorada na época. Sim. Eu fui aí participar com vocês na rádio, tenho foto com vocês e tudo. Boa, garoto. Boa. Eu lembro, será que ele quer ficar tremendo aqui? Muito pelo contrário, ele não falou nada. Eu não tremo. Liga o rádio lá. Vai, liga lá o rádio. Muito pelo contrário, ele sozinho deu um baile em três aqui em São Paulo. De brincadeira. Ele deu um baile em três. Eu tô quieto aqui. Eu tô ouvindo aí, velho. Tô ouvindo, tô ouvindo. Domênico, ele tomou um fora do Mota espirrando. Ô, Sombra, falando. Ô, Luciano, fora do Mota. Que fora de Mota. Calma, calma. Mota fora que tá disputando a mesma coisa, amigo. Que porra é essa? Ele tá com a cabeça dele, tá disputando a mesma coisa. Um tá pra cair, outro tá pra ir pra Libertadores, velho. Olha o que o cara... Segue o jogo, sem falatório. Ô, Sombra, falando em baile que o Domênico falou, faz 15 anos que vocês não ganham no Morumbi. Dançaram até a valsa esse ano. Então, chupa, verdade, chupa, eu falei, velho. No começo, verdade. O tonto até falou valsa, em baile. Esse ano vocês não ganham. Você chamou ele de tonto? O tonto que tá no telefone aí, tem cachorro, a mulher. Não, não vai falar assim com o ouvinte, não. A gente, não tem problema, dançamos a valsa, mas nós não tomamos de cobertura três vezes, não. Ai, não. Quem tomou é o que vale esse ano. Quem tomou é o mito. Vocês perderam esse ano. Já perderam esse ano. Gente, nós tomamos um gol de cobertura pra cada mundial que a gente tem. É. E é o seguinte, ó, e é o seguinte, viu, qual é, o Luciano, né? Nem sabe o nome do ouvinte. Então, ô Luciano, nós dançamos a valsa, mas quem põe o vestido são eles. Ai, que piadinha, deixa ela séria. Eles são gay, ai, que piadinha. Quem falou isso? Ah, não. Eu falei isso? O vestidinho. Acabou. Vestidinho de futebol. Time de meninas, ué. Ah, então. Não tem esse macho. Acabou. Luciano. Oi. Valeu, obrigado pela sua participação. Ô, Sombra, só repete pra mim. Eu tenho que domingo tá que horário? Às 14 horas. 14 horas, Rua Padre Antônio Tomás, 72. Eu chegando lá, é só dar meu nome. RG. Você não, calma. Padre Antônio, tá vendo? Eu falei tudo, você disse que tinha entendido. Vamos lá, Padre Antônio Tomás, 72. Você vai entrar pelo portão C1. Você vai pegar o elevador. Lembra? Sabe aquele negócio que sobe e desce? Sei, vou aí quando eu chegar no quarto andar, aí vai ter as meninas do camarote único pra te receber. Beleza, pode deixar. Domingo estarei lá pra mais uma vitória em cima de vocês. Apresenta o RG, mostra que você ganhou a torcida, é isso aí. Ah, isso aí. Agora, Luciano, antes da torcida Estádio 97, eu queria te fazer um pedido. Você tem que participar do Mac Dia Feliz pra incentivar e pra colaborar com essa campanha que é maravilhosa e que ajuda tanta gente. Não, tá, eu já participei vários anos, eu participo, inclusive eu trabalhei no shopping Alha Franco um tempo com um vendedor e todo ano que tinha lá eu participava. Pô, legal, boa, cara. Legal, boa. Muito legal. Luciano, obrigado pela participação, valeu pelas brincadeiras. E não pode que levar isso, o cachorro lá, hein? Não vai levar o cachorro no jogo. Parece a TV Colosso isso aí, meu. E nem de chinela, pelo amor de Deus. Eu acabei de chegar em casa, meu filho tá aqui delirando, porque ele sempre tentou ligar pra mim e não conseguiu, né? E eu já participei, falei pra ele, filho, ó, já fui lá antes de você nascer, a gente foi lá no estádio. Eu e minha esposa, na época, era namorada. Isso aí, já tá ensinando ele a ouvir. Foi feito aí no corredor da rádio. Aí, e fala pra ele, e fala pra ele, chupa, filho. Que chupa, filho? Que eu? Tá doido? Vai logo, seu porquinho. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Tchau, Luciano, valeu, cara, obrigado, tudo de bom, até mais. Obrigado. Tchau, tchau, valeu. Esse é o Estádio 97, hoje estamos recebendo aqui o presidente do Instituto Ronald McDonald também, é o Chico Vascaíno. Grande Chico. Tudo bem, ô Chico, mas eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, você estava falando de Mac Dia Feliz, né? Agora, em relação a quais todos os outros trabalhos realizados pelo Instituto Ronald McDonald? Então, o Instituto, ele trabalha no Brasil focado na oncologia pediátrica, ou seja, crianças com câncer de 0 a 19 anos. E a gente trabalha com 4 programas, né? O que a gente chama antes do tratamento, durante e após o tratamento. A gente atende vários hospitais, são mais de 53 instituições participando do Mac Dia Feliz. No Brasil, em termos de voluntários, no Mac Dia são cerca de 30 mil voluntários, pessoas que vão trabalhar, fora os 60 mil funcionários do McDonald's. A gente tem outras campanhas também de arrecadação, e um deles é inclusive com esporte, é um torneio de golfe que a gente realiza todo ano. Acho que uma moedinha dos cofrinhos do McDonald's, por favor, quem for no McDonald's tem um cofrinho lá, é para colocar a moedinha mesmo, que isso aí a gente arrecada e faz a diferença em muitos projetos do Brasil. E a gente atua em ação nacional. São 21 estados, mais o Distrito Federal, cerca de 60 cidades. E o mais barato disso, quer dizer, o mais legal disso, é que o trabalho que a gente faz a cada ano aumenta e aumenta também de responsabilidade, né? Para você daqui, a gente acompanha os clubes. Se todos os clubes, na verdade, tivessem condições de ser campeões, não haveria campeonato, né? Porque não dá para todo mundo ser campeão. Claro. E óbvio que conosco também acontece praticamente a mesma situação, no sentido de estar sempre buscando novidades para a gente conseguir recursos e mudar a vida das crianças. Então, o ano todo, a gente costuma dizer que são 364 dias de trabalho, de planejamento, para funcionar a empresa em um dia, no caso, o Mac Dia Feliz. E um dia de festa. Esse ano está legal com o apoio do Fábio Porchat, tá bem tranquilo, bem porra, a campanha está excelente com as crianças, bem interativo. E o que a gente nota também é que não é só pegar dinheiro e distribuir para os projetos. É participar da solução e da decisão com várias secretarias de saúde. Então, o escopo do trabalho do Instituto hoje, ele ampliou muito. É um planejamento, a gente vai à localidade, verifica o que tem, o que precisa ser feito. Independente de humor político, a gente trabalha com várias secretarias, vários governos, e sempre pensando no que a gente pode oferecer de melhor para essas crianças, para elas não ficarem só curadas, mas que tipo de vida ela pode ter depois de curada, que é a qualidade de vida. A gente incentiva e consegue fazer, e aí mais uma vez aqui entra a questão do esporte, vocês nem imaginam a alegria da criança quando ela vai visitar um CT, quando ela vai visitar um clube, quando ela tem a participação, uma visita de um jogador. Porque, na verdade, o que a gente comenta aqui, que está se comentando, o esporte, né? somente futebol. É vida, cara. É paixão. E no momento que as crianças estão mais fragilizadas, quando se fala disso, quando se fala dessa ação, para eles é um bálsamo, para eles é um... É, pô, ele tá respirando vida, ele precisa daquilo. Então, legal, e parabéns para vocês mais uma vez pelo programa. Vocês estão levando alegria para muita gente. Ah, inclusive, o câncer, né, a primeira causa de morte por enfermidade entre 0 e 19 anos, né? É verdade. Não tem outra doença que mate mais como câncer no Brasil. Apesar do índice de cura ter crescido muito, lá atrás, quando foi realizado o primeiro MEC Dia Feliz, em 88, o índice de cura é em torno de 30%, por aí. Hoje é o contrário, o índice de cura chega a 70%, pode em algum lugar chegar a 80% do índice de cura. E aí que entra aquilo que eu falei, não é só tratar nem curar, é saber que tipo de vida essa criança vai ter. Dá continuidade. E aí programas, né? De inserir na sociedade, capacitação, direito à criança e adolescente, e tem vários programas que apoia a criança na sua integralidade. E muito legal que eu tava vendo algumas coisas a respeito do trabalho de vocês, é que esse trabalho envolvendo inclusive os parceiros todos de vocês, atende mais de 50, são mais de 50 mil crianças anualmente, né? Isso. É um número eu tava expressivíssimo. Considerável. É, porque envolve também a família, né? E quando a gente fala 50, 60, é que o câncer tem um tratamento prolongado. Ele dura de 8 meses a 2 anos. Quando não tem uma intercorrência, quando não tem uma recidiva, não seja uma recaída, vamos chamar assim, fica mais fácil, né? E isso faz com que o rodízio seja constante dessas crianças nas casas, nos hospitais. Enfim, é um trabalho que nos orgulha, nos deixa orgulhoso e com apoio de vários parceiros, tem o McDonald's e outros tantos, a gente está conseguindo transformar a vida de muitas crianças no Brasil. Muito legal, hoje estamos recebendo aqui o Chico, presidente do Instituto Ronald McDonald. Por quê? Porque este sábado é um dia muito importante, é o Mac Dia Feliz. É o dia que você tem aí, não vou dizer uma obrigação, mas, cara, acho que é um momento legal. É bom fazer o bem, viu? Participa, né? Pô, é bom. Lá, né, meu? Você não é mesmo? A gente, às vezes, olha, que, pode falar, mas a gente gasta dinheiro, às vezes, com tanta besteira. É, útil ou agradável. Não é verdade? Exatamente. Quem não gasta, aí, olha, vou dizer, eu sei que tem muita gente, agradável. Tem gente que tá dura demais de dinheiro. Mas quem que nunca gastou dinheiro com bobagem? Ah. Né? Então, porque às vezes a gente gasta 300 conto, 200 conto para comprar um negócio desnecessário e não gasta 20 reais para participar de um evento como esse. Aliás, 50 esse ano, o Big Mac, o preço é nacional. Até o ano passado nós tínhamos preço diferenciado para das praças, né? Na Amazônia, lá no Pará, Amazonas, era mais caro. Então, esse ano nós estamos adotando um preço único, R$15,50. Ah, não tem inflação. Quando passado já foi R$15,50, menor preço. Legal. Então está mais acessível, está bem animado. Aí. E convido vocês para abertura lá na Henrique Schalma, no domingo. Vai ser na Henrique Schalma? Vai na Henrique Schalma, uma loja nova, tá top, do McDonald's, né? Um bonita, novo conceito de totem, tá uma estrutura bem legal. Às 10 horas começa a cerimônia de abertura, eu vou estar no Rio, quem tem que dividir um pouco as atividades, né? Mas vai ser um prazer receber vocês. Ah, que legal. Lá. O Mano, legal, só respondendo o Mano que mandou um WhatsApp aqui, se podia pagar com foto. Não, né, Mano? É pra ajudar, pelo amor de Deus. Ô, Mano, o mínimo do mínimo, vai pagar com foto o Big Mac, você é louco, isso, mano. Faço questão, inclusive, até um abraço pro Vessone, ele lembrou bem. O Corinthians, ano passado, também na campanha do McLanche Feliz, ele jogou com a meia do Ronald McDonald, né? Exatamente. Ele fez aquela meia listrada lá, vermelho e branco. Foi. Ficou bem legal. Chamou bastante atenção também pra campanha. Muito legal. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, tem um oferecimento do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no Banco 24 Horas, que tem no seu caminho. E que você não paga nada mais para usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que gosta, tá bom? É isso aí, vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas, tem sempre um pertinho de você. Você pode acompanhar o Estádio 97, a nossa transmissão ao vivo no facebook.com/energia97fm, tá? Olha aí, agradecer aqui o Tito Tricolor. Boa, Sombra. Tipo. Só pergunta pro Chico se só tem no Brasil o Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz, ele é mundial. Mundial. É, e aí, pergunta interessante que esse rapaz tá fazendo. Como é o nome dele? O Tito. Tito Tricolor. Ok, Tito Tricolor. Olha só. Um abraço, Tito. É um motivo também pra gente se orgulhar. Mesmo com 930 e pouco restaurantes no Brasil, o nosso Mac Dia Feliz é o maior Mac Feliz do mundo, comparando até com os Estados Unidos, que tem cerca de 12 mil restaurantes. Caramba! Então, o modelo que a gente tem aqui é o modelo da integração total da sociedade, dos voluntários, participando do Mac Dia Feliz. É um evento que é único no mundo, o McDonald's, e a gente se orgulha disso. Então, é isso mesmo, tem no mundo todo, mas a gente ainda tem aqui a... Como brasileiro, temos ainda o troféu de ser o maior Mac Dia Feliz do mundo. Legal. Legal. Boa. Olha, agora temos as cornetadas do Estádio 97. Corneteiros do Estádio 97. Toma leite de macho, rebola no compasso, ele é gaúcho de primeira. Bunda de botijão, gremista de coração, é gordo de quebrar a cadeira. Vieira! Vieira! Vieira! Vem aqui que eu vou te arrancar a poeira. Madeira. Vamos lá, todo mundo, quero ver, todo mundo, vamos lá! Vieira! Vieira, Vieira, senta na madeira. Chupa gaúcho, viado! Que isso? Eduardo, corintiano de São Paulo. Olha, ah, Eduardo, madeira. Traz a véia, traz. Ah, mais aí, uma corneta. O pior é que os caras são bons, viu, mano? Vamos fazer o quê, velho? Pega uma papa, recolhe. Mais cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Campeão da pinga, você foi. O tal do Fax eu nem vi. Torcendo pra reconhecer. E o seu rival poder zoar. Você até chorou na FIFA. Tem num papel a sua glória. Não tem passado e nem Nossa. Futuro. E a série B é a sua história. E para pa pa pa, só dou risada de você. Para pa pa pa, vendo jogar a série B. A bocada nunca vai vencer. Para pa pa pa, o mundial não é pra você. Que é isso? Abraço, rapaziada. Nossa Rodrigo senhora. São Paulino de Guarulhos. São Paulino? Rodrigão. Sim, senhor. São Paulino vai falar o quê? Você tem três mundiais. Três mundiais e não tem Série B. Espera só um minuto. Não ganha nada. Como não ganha nada? Quem não calma tá ganhando nada é o São Paulo. Calma, cara. Espera só um minuto. A coisa virou. Não. Virou, calma. Tomasse deitado, senão ele falou que não ganha nada, é Série B, já foi, é passado. Já foi, mas é história, Pião. Série B tá mais próximo de você, aceita seu trouxa. Dói, assume a deitada que você tomou. Trouxa. É, Domênico, bia a Série B. E vocês todos são trouxa também pra mim. Ah, que é isso. Tirando o presidente, que é gente boa demais. O resto aqui, todo mundo é trouxa. Mais uma cornetada. Aqui do G4 dá pra ver tão legal. O que acontece com as meninas do Dorival? Eu tô rindo de tudo, eu tô rindo demais. A biba da cidade no Z4 lá pra trás. Mas o que é um bom bronzeado? São Paulino quer ser encoxado. Tararará, tararará. O sombra em homem passa óleo e creme. Precisando no moto é espreme. Se faz de machão e galinha. Mas homem com a lei de coxinha. Ele gosta de linguiça com veia. O sombra não pega nem mulher feia. Matou na cara, ele corre pra vara. Se faz de lacraia, o sombra usa saia. E agora? O São Paulo tá indo pra vala. É, sombra só na segundinha. Batom na cara, ele corre pra vara. Se faz de lacraia, o sombra usa saia. E agora? Queria ver esse tonto gravando isso. É, São Paulo tá indo pra vala. Valeu, Dudu, nós, abraço. Olha isso. Nicolas da Pompeia, vamos palestra. Isso não, é isso que é música sensacional. Agora é. Isso é que é uma música bem feita. Legal, legal. Agora tem que perguntar o seguinte. Não, é legal, legal. Deixa eu defender aqui. Essa é muito boa, mas a anterior foi melhor. Fala o seguinte, São Paulo tá indo pra vala. Eu pergunto pra esse que fez a musiquinha. Conte um pouco mais sobre como é a vala. Olha. Você tem conhecimento profundo da vala. Já não sabe mais, já faz tempo. Faz tempo, sim. Não, porque uns 3 anos atrás vocês quase caíram. Que três? Faz sim, o Santos te salvou. Pera aí. Tá vendo, RG? Caiu. Salvar? Caiu. Ué, você caiu. Tá falando tanto que o São Paulo tá disputando. Caiu. Então não vale não, nada. Não caiu. Como não caiu? Lógico que não caiu. Mas então, não caiu. Se não caiu, então dane-se. Ué, então, caiu, você tá falando que o São Paulo tá ganhando um título cair. Importante, é isso aí. E ué, vocês não. Você tá tirando o saco, o São Paulo tá disputando pra cair, então não vale. Ué? Não tá disputando? Mas, bom, então, mas enquanto não cai, você não pode zoar. Você já caiu duas vezes. Os últimos brasileiros também não? Ah, para, Domênico. Se fecha. B da Série B, o Domênico. Mas somos mesmo. Somos Bi da Série B. Não tem problema nenhum. O Domênico é Bi assumido. Bi assumido. Bi assumido. Faz parte da história, caiu, não tem problema. Fazer o quê? Assuma. Não gostaria. Boa, não, Dudu. Ninguém aqui não tá assumindo. O problema é que vocês não assumem o Bambi, essas coisas, que vocês têm que assumir, Marcão. Agora, tá vendo? Você apoiou o Alan, assumiu. O Verdão assumiu o Porto. O Gambá lá, o Galinha, eles assumiram. Ah, o Corinthians assumiu Galinha? Não assumiu? Não assumiu nenhum. Ah, é? A única galinha que nós assumiu foi a sua prima. Ah, ô juiz! Ô juizão! Aí não. Estádio 97 da Energia 97 FM. O Dodô agora vai dar o recado do Busca-Pé. Ah, Busca-Pé. E na sequência nós vamos ao Boca do Estádio. Boa. Olha aqui, ó, Sombra. Meus amigos, quem que aqui... Todo mundo aqui gosta de economizar, não é verdade? Sim, não é sim. Verdade? Todo mundo gosta. Seja para comprar um celular de última geração, sim. Uma almofada para sua casa, um novo travesseiro. A gente sempre quer um jeitinho de pagar menos, não é sim, verdade? Sim, sim. Para isso, meus amigos, que existe o Busca-Pé. É o Busca-Pé que reúne milhares de ofertas, RG, para você comparar em um lugar só. E com uma novidade, hein? Agora, sim. Você pode comprar direto no Busca-Pé, que é muito mais prático, muito mais seguro. É verdade, acesse buscapé.com.br. Acessa lá, sim, que tem milhares de ofertas para você, cara. E faz o seguinte, hein? Dá um busca. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Boa. Participe aqui com a gente ao vivo no 3284-7097. Mas agora nós vamos às ruas de São Paulo. Nós vamos lá com o Na Boca do Estádio. Alô? Na Boca do Estádio. Bernardo Veloso. Ô, repórter Tetinha, boa noite! Chupa! Porra, meu! Que isso? Tem um Domênico aí, velho? Meu primo, esse é o coro mais mal ensaiado da história. Um falou porra, velhinho, o outro falou... O coro era chupa Dodô. Ah, é, não vou trazer, irmão, porra, café, velhinho. Esse era o coro. Como é que... Erramos. Chupa vocês todos, trouxas. Mano, tem uma galera muito grande aqui, tem muita gente que vai, pra vocês terem noção. Quem tá aqui, dá um grito aí! Dá-lhe rebelião onde você tá aí, ô Tetinha. Rebelião. Dá-lhe Corinthians. Ele tá na rebelião, só rebelião isso aí. Na rebelião, não. No presídio? É. Rebelião isso aí. O que é isso? Vou começar conversando com a galera aqui. Eu tenho um caso muito atípico. Cadê o moleque, filho de uma mãe? Vem cá. Seu nome? Pablo. Pablo? Pablo, qual é a música? Time você torce? Corinthians. Ô, Pablo, me conta aí, mano. Você tá ouvindo o programa em casa e você veio pra cá. Por quê? Por causa que o namorado da minha mãe ligou pra ela, entendeu? E falou, fala pra ele correr lá no posto, entendeu? Você sabe que não era bem boné que ele queria, né? Ah, ele deu que era um picote lá, ô trouxa. Deu um picote lá e você vem aqui, ô mané. Vai ganhar um irmãozinho aí, viu, Pablo? Como logo, é que é o nome do seu padrasto? Aqui é o Anderson Silva, lá do Real Park. Oi, que tá mexendo com o cara errado, deixa quieto. Aqui 9 meses, deixa quieto. Ganhou um boné e ganhou um irmão também. É, ganhou. Vai ganhar. Vai. Aqui 9 meses. Seu nome? Luiz Felipe, palmeirense. Opa, nós. E dali, porco! Vamos, Dodô! Chupa, mano! Chupa, mané! Do inferno sem mundial. Olha o respeito aí. Eu vou tentar descrever pra vocês aí, e pra quem tá ouvindo o programa, o que é o Luiz, né? O que é o Luiz? O Luiz é tipo o Zeca Pagodinho dos ouvintes. Ele tá muito louco. Você quer falar com os caras lá, bicho? Eu vou deixar na sua mão, que eu sei que vai sair coisa boa daqui. Dodô, Bernardo, primeiro lugar, boa noite. E segundo, chupa, mano. Chupa. Primeiro lugar, eu tô tomando minha brejinha aqui. Os caras estão aqui me zoando, porque só tem gambá aqui. Mas em primeiro lugar, tem uns porco. Chupa, vamos ganhar, porco! Vamos ganhar! Chupa aí, seus trouxas. Ah, inclusive, atenção pessoal do McDonald's, vamos fazer o Mac Dia da Glicose aí pra esse bêbado. É isso, mano! Deixa eu conversar aqui com o Carlinhos Paraíba que jogou no São Paulo, vem cá. Pô, mas ele tá aí no pedaço. É igualzinho, cara. Como é que é seu nome? E aí, galera, firmeza? É o Carlos Godoy. Firmeza, firmeza, velho. Ô, Carlos, que time você torce? Sou São Paulino. E aí, tricolor? Eu não tenho a voz do Patolino. Ninguém vai zoar o cara aqui, não, tá bom? Tem a voz do pai, velho. Ninguém vai zoar o cara aqui, não. Olá, cara, tudo bem? Braçada ano que vem. Não vai zoar o cara, não. Quer mandar um recado pros caras, falar alguma coisa? Quer mandar um abraço? Ei, Domênio, com chupa, hein? Domingo lá pra morrocar o rabo dos porcos. Chupa, Domênico! Vou mandar um salve também pra uma galera aí. Camarada Jão, o Gugu e a rapaziada que conhece o preto aí. Mas peraí, chupa, o Patolino, velho. Você faz desenho, mano? Você faz desenho. Você faz desenho. Você Marcão. O a Bernardo. Voz do Gugu, cara. O cara é dublador de desenho, velho, esse trouxa. Ô, Patolino, aí. Fica na tua quer, aí, fica quer... na sua aí, ô trouxa. Vamos, vamos ser Domênico. Honestos. Vamos ser honestos. Mané. Você quer falar tudo isso que você falou agora, só que sem o ovo na boca? Não consigo! Chupa, Domênico! Imaginei! Esse cara tá tirando seu sarro, Bernardo! Não tá, ele é assim, eu juro. Ah, é. Eu queria poder provar, mas ele é no rádio é fantástico. É chupa, Domênico! Que seu nome? Pedro. Fala, Pedro, quantos anos, cara? 15. 15 anos, que time? Corinthians, né? Pedro, você tipo é ouvinte é mesmo? Menor. O seu padrasto em casa com sua mãe. Meu pai. Mandou, vai lá buscar o boné. Meu pai biológico, viu? Mas ele tá lá em casa. Você conhece, tá né? Tá aqui. Tá aqui também. Cadê seu pai? Vamos provar, cadê? Olha lá, seu pai tá dentro do carro. Vem aqui. Citador de Ratinho. Teste DNA ao vivo. Como é que é seu nome? Ratinho. Daniel, fala Sombra, beleza? Beleza, cara. Sou ouvinte da rádio aí desde 99, hein? Boa. Olha aí. Torcedor de time? Corinthians. Você vê que é todo mundo desempregado aqui, né? Ninguém tá. Viu, mano? Mano, explica pra esse trouxa que o horário comercial é até 6 da tarde. Fala pra esse nosseco que o horário comercial é até 6 da tarde. Agora já é 7. Moleque mandou. Eu pegava a Marginal Tietê aí, lotado, indo pra faculdade, ouvindo vocês aí desde 99. Pô, oh, muito legal, cara. Boa. Obrigado, hein? Bacana. Valeu. Ó, e eu vou falar pra você, Domênico. Domênico. Sem chance. Esse ano, pra vocês, o investimento que vocês fizeram foi alto, mas me desculpa, tem que mandar a dona... Como que é o nome dela? Leiloca. A Leilinha. A Leiloca. Manda um abraço pra Leila. Investe no Corinthians e pronto. Ô, velho, cuida de tentar pagar o estádio que vocês vão falir. Tá em dia. Não tá. Tá devendo. Não tá devendo nada, tá não. Tá devendo e vai falir esse troço aí, teu. Que isso, fali nada. Já pense que time que vocês vão torcer que vai falir esse troço aí, meu amigo. Todo jogo, 42 mil pessoas. Pagar todo isso jogo aí, não tem como Corinthians, pagar. Eu tô lá no estádio. E paga o Oswaldo, vocês estão devendo pra ele ainda, viu? Que isso? Eu ouvi vocês falando na rádio exatamente. Hoje, não tá devendo paga nada, lá. Não. Tá sem devendo intenção sim. Sua. Lê, é que corintiano é difícil de ler. Na verdade, o Domênico só lê o porco maldito. Lê. Calma. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Vai dar tudo certo. Vai. Seu nome? Gerlie. Não, seu nome mesmo, gente. Isso a gente não aceita. Quero outra pessoa, não. Peraí. Peraí que pode ficar pior. Que time você torce? Corinthians! Meu Deus. Nome de guerra. Nome legal, cara. Não vou te zoar, não. Domênico, só uma ideia pra você. Leite é muito melhor que café e azeitona também. Você tá louco? Não, inclusive, tá louco. Se você misturar o azeitona no leite, fica incrível. Vai, delícia, fica bom. Delícia. Cadê a Alicia? Ah, desculpa, qual o nome do seu ouvinte? Como é que nós vamos tentar repetir soletrando? G-E-R-L-I-E. Meu Deus do céu! Fala, peraí, com calma, a gente vai entender. A gente tem até as 8 pra entender seu nome. Vou falar um negócio Gerlie. Você sabe a origem do seu nome? Eu nem. Vem pra dentro, Gerlie. Era o seguinte: meu nome era pra ser Maurício. Mas rapaz. Que azar, hein? Por que não facilitou, Américo? Eu vou falar um negócio E não lembrou do nome. O pai bêbado. Ele colocou o nome do bêbado. É isso mesmo. O pai foi com o nome de Maurício. Mas ele falou: eu tô tão feliz, vou beber. Bebeu, bebeu, bebeu. Esqueci o nome. A Jéssica tá na ouvindo lá. Jéssica! Ele ia colocar Gerardier. Melhor, eu já percebi que não é só o pai dele, ele também não é bom com o nome. O RG, manda um cartão tapa na camuça aí pra Jéssica, que ela tá ouvindo. É pra Jéssica? Quinta-feira, leva o espaguete pra botar no molho, hein? Peraí, boa. Gerli. Vamos conversar com mais um ouvinte aqui, ó. O clone do Gilmar Fubá. Gilmar Fubá, pra não ser o Soletrando. Soletri. Seu nome de verdade. Boa noite, rapaziada. Boa Rafael noite. Mussum da freguesia do Ó. Quero mandar um chupa pro Domênico, boa. Chupa pro Sombra, boa. Chupa pro Vieira, boa. Chupa todo mundo. Aqui é Corinthians, porra. Ai, nossa. Ô, mano, tá mano só cara, tem um palmeirense aqui. Tá ele cara. Tá louco ainda. A torcida dos caras tá acabando. Não, não é assim não. Pera aí, não é assim não. Quem é que é palmeirense? Grita eu. Peraí, eu vou falar com o cara que é palmeirense aqui, o cover do Rogério que jogou no São Paulo, ponto esquerdo, e tá na Sport, sei lá onde tá o cara. Nem eu sei. Nem eu. Seu nome? Iago. Iago, a galera tá falando que não tem palmeirense. Tem a galera aqui, defende seu time aí. Esse ano aqui, vocês ganham a Libertadores. Desculpa, não, pergunta errada. Aí sai outra. Não, mas ninguém vai zoar o cara nesse ano, no Mundial contra o Real, não parece também não. Fala aí, como é que vai ser o resto do ano pra vocês agora? Perspectiva. Bom, perspectiva, a primeira é Guia dos Bambi, domingo. Ai, pepa. E aí, vamos ver o que dá, né? Porque já deixa foi eu ver só, deixa ano. Eu ver se eu entendi. Investiram milhões e o jogo do ano é contra o São Paulo, não valendo nada. Fazer o que aconteceu, então. Tá incrível, hein? É incrível. Vamos baixar os Bambi, esse ano eles vão cair. Ai, vai, nossa, vai, ai. Tem um cara gritando muito, querendo falar pra gente conversar. O senhor puta, cabeça de batata, vem cá. Como é que é seu nome? Rodrigo, mano. Legal esse cover do Bach que você tá fazendo, bem bacana. Time você torce? Sou corintiano. Ah, mais um aqui, vamos lá. Um. Então vamos fazer diferente. Eu não quero que você fale do. Todo mundo falou do Corinthians. Todo torcedor falou do Corinthians aqui. Vamos mudar de time. Quero que você me fale, o São, assim, sem coração. São Paulo cai ou não esse ano? Sem coração. Consciência. Consciência? Sim. Cai fácil, velho. Se não cair esse ano, aí não cai mais, velho. Tem algum São Paulo aqui pra se defender? Aqui, ó. Vem cá. Aí torce mesmo, trouxa. Seu nome? É Kiko. Kiko? Como? Kiko. Seu nome não é Kiko, é um apelido, né? Mas beleza, vamos de Kiko. Não, meu nome já é Kiko. Kiko. Ficou Kiko. Você vê como esse mundo é cruel, o apelido perpetua, né? É o Kiko lá de Perus. Ô, Kiko, que time você torce? Você é São Paulino mesmo? Sou São Paulo. Então, vamos lá. Perspectiva pro seu time esse ano. Fica, no, de verdade, sem falar coração, cara, consciência. São Paulo fica esse ano na Série A? Não, São Paulo vai sempre ser campeão, porque quem torce pro time, ele tem que honrar a camisa. Ele não pode falar. Muito louco, ele não pode falar mal nem puxar a saidinha. Tem que falar, é campeão. É campeão. Alguém falou aí no estúdio, eu vou até justificar. Alguém falou aí no estúdio que o Kiko tá muito louco. Ele não tá, ele só tá nervoso mesmo. Ele tá aqui, inclusive. Ele é ambulante e ele tá vendendo carteira aqui. A galera cantando lá, assombrado. Dodô! Eu! Papai Dodô! Domênico! Essa opa. Música é chiclete, eu acho que dá primeiro lugar na Billboard essa música. Eu também acho, chiclete. A música eu tinha... acho que é hit. Amanhã, tinha às 10 da manhã, a gente conversa. Aí tem que gravar o vídeo, Domênico. É assim que funciona. Vou te falar o que vai dar na minha. Tem pra mais quantos ouvintes aí? Vamos mais dois ouvintes, vamos lá. Mais dois ouvintes. Calma que eu tô com um aqui, um eu vou descer. Calma, sem pressão. Calma, seu nome. Douglas. Time. Corinthians! Vai, Corinthians! Boa, Douglas, tá na mão já, e aí, como é que é, ou não, é pé no chão. Tá na mão? Depois de ontem, garantiu. Essa parada de tá na mão aí, eu deixo pro Marcão, viu? Marcão que gosta de tá na mão, esse trouxa. Falando do Brasileirão. Então, eu fiz um versinho pra vocês aí. Pode ser, Sombra? Manda ver. Juízo, futebol paulista está sendo representado no Brasileiro com requintes de soberano caindo para a Série B. O Palmeiras, que gastou muito dinheiro, não está conseguindo nada e nem vai ver título nem Mundial. O Santos, que é o terceiro colocado, está simplesmente pegando uma maré ruim. Mas o Corinthians, que tá na frente, já era. É tudo nosso. Valeu. Grita aí, galera. Vai, boa, Corinthians! Lua. Mas peraí. É que não rima nada. Mas aí ideia não é rimar. Me ajuda ele. Só me notou, Bernardo. Deixa eu te falar um negócio, Pedro Bial. Não rimou. Ô, Bernardo. Não, Ale, me ajuda aí, Ale. Bernardo. Peraí, fala, Domênico. Fala, Domênico. Aviso, rapaz. Pra vir. Olha, meu pai, eu sou Corinthians. Vem melhor preparado. Às vezes é melhor. O cara falou que ia fazer uma rima, uma poesia. Você não rimou, é porra nenhuma. Treina, né, Domênico? Ô, Domênico. Treina. Nem esse troço aí, mané. Nem texto do Google Tradutor sai tão ruim isso aí. Meu Deus! A única coisa... Ó, você queria ser estranho nem com isso? Não vai ser nunca, pô! Não vai. Vamos lá, ô, Tetinha. Ô, último, pra ser honesto, pra ser justo. Tem algum Santista aqui? Santista, eu quero um Santista. Tem um Santista aqui. Escava. Santista? Escava. Santista. Não tem. Vai eu. Tinha? Não tem? Então eu vou pegar o último aqui, já era. Seu nome. É Ângelo. Time. Corintiana. Vai lá, mensagem pros caras, rápido, pra encerrar aqui. Mandar um abraço aí pra todo mundo do Morro Grande, família Função ali. Queria também falar pro Chupa Domênico. Traz a irmãzinha aí, eu trouxe. Ah, irmã não. Tô brincando, Domênico. Eu ouço o Domênico de manhã também. Opa! E vou falar que a marca Domênico Gato hoje é maior que a marca do Palmeiras. Você tá louco. Mas com certeza. Olha. Não é não? Verdade. Porque não é tão difícil também, né? Mano, fica quietinho, você tá com a camisa do Palmeiras aí, fica tranquilo. Onde ele tá com a camisa? Olha aí na sua, olha a sombra, não tem duas Palmeiras aí. É verdade, tem duas Palmeiras aí no peito. Viemos correndo aqui, nós, mano. Ouça a rádio todo dia aí. Obrigado. Da hora. Vai, Corinthians. Um abraço. Valeu. Legal. Ô, boa sombra. Tetinha, é o seguinte, todos tiveram aí participações muito boas, né? Na média, todos entreteram aí, todos os ouvintes aí, né? É verdade. Entreteram aí. Agora é o seguinte, nós vamos escolher um aqui. Certo. E a produção decidiu o seguinte, como estavam todos com o mesmo grau de participação, alguns com grau até alcoólico. Etílico, mas... E até como prêmio, tadinho. Ganhou o direito de ser estranho no ninho no estádio 97? É o voz de desenho. O Gerlier! Cadê o Gerlier? Caramba, Gerlier! Aí, Gerlier! Ai, caramba! Grita assim, meu nome é feio! Meu nome é lindo! Fechou, cara. Você vai lá fazer com a gente estranho no ninho. Sombra, valeu, muito obrigado. Ô, Bernardo, peraí. Fala, tô aqui, tô o ouvindo. O Bá falou pra você anotar o nome dele inteiro e o e-mail não dele. Não dá, não consigo. O e-mail. Só fiz oitava série. Ó, sabe o que você faz, Bernardo? Vai rolar. Dá pro André, que o André consegue, o motorista André, consegue. Lembra do sanduíche do McDonald's? Não, pergunta pra ele o nome dele. Alface, queijo molho especial, cebola e pix, mas um pouco Gelier. Pera aí, ô Gelier. Ô Bernardo. Fala, tô ouvindo. Põe o Gelier, deixa eu falar com o Gelier. O Domênico quer falar com você. Cuidado Gelier. Com o Domênico, ele não é normal, cara. E aí, Dodô? Salve, Corinthians. Ô Gelier, fala seu nome completo pra gente aqui. É Gerlier Fernandes Oliveira. Oliveira. Que mais origem precisa? Francesa, Gerlier? Não. Passa o telefone no ar, agora. É origem do bar. Não, telefone não. Passa o telefone no ar, agora. Não, Marcos. Gerlier. Oi, Domênico, fala. Manda um e-mail pro Bá agora, depois, aí quando você puder. Sabe, bá@97fm.com.br, tá bom? Tá ok, valeu. Mas aí o Bernardo lá anota o telefone do Gerlier, né? Gerlier, você vai ser estranho no ninho aqui em breve com a gente no estádio 97, tá bom? Valeu, Sombra. Salve, Paraíba. Aliás, que time você torce? Eu sou corintiano. Ah, perdeu. Já não vai ser mais. Não vem mais. Quem decide sou eu. Era a segunda etapa do jogo, era essa. Não você podia. Perdeu. Jogos mortais. Corintiano não perde nunca. Te amo, meu amor. Peraí. Eu sei que tá corrido o tempo. Vem cá, seu nome. Ricardo. Ricardo, você invadiu o Olímpico pra gritar o quê? Pra mandar um beijo pra minha esposa. Como é que é o nome dela? Joyce. E por que você gritou? Joyce, eu te amo, meu amor. Você é um pau mandado, hein, cara? Pra justificar que tava aqui, né? Não. É que assim, não sou pau mandado. Quando a minha esposa quer falar comigo, ela fica de joelho, mano. Entendeu? Minha esposa fica de joelho. Sabe que não. Sombra! É isso. É verdade, porque eu tenho escondido embaixo da cama, até com cabo de vassoura, assim, sai daí! Vai, São Paulo! Valeu! Vai, São Paulo! Olha a situação. Joyce, por favor. Valeu, Sombra. Tetinha, parabéns, mais uma participação ilustre sua aí, tá bom? Minha não, Gerdier. Também. O cara é um gênio. Legal. Valeu, isso aí. Obrigado. Semana que vem tem mais na Boca do Estádio com Tetinha nas ruas de São Paulo. Valeu, Veloso. Quem acha que o Domênico tem que chupar, grita eu. Chupa, Domênico! Sem mundial. Chupa. É, fala da nada. Dodô, te amo. Valeu. Eu espero que um caminhão passe nesse momento. Ah, não, Domênico. Só passe na rua. Olha a música sensacional. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Bem chorou. Valeu. Esse foi na Boca do Estádio 97. Eu não. Eu vi. O Estádio 97 tem um oferecimento do Banco 24 Horas, tem sempre um pertinho de você. Também oferecimento do McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. O seguinte, o ano que vem, já chegou, tá chegando Copa do Mundo. Então, no ano que vem, acontece um daqueles que é um dos maiores eventos esportivos do planeta. E o que tem de brasileiros que gostam de viajar, né, acompanhar a seleção brasileira? Tem gente que fala assim, não, vou marcar minhas férias pra época da Copa do Mundo, porque é um momento especial. Você já teve a oportunidade, ô Chico, já chegou a acompanhar a Copa do Mundo fora do Brasil ou não? Não, nunca tive essa oportunidade. Aliás, o ano passado assisti o jogo. Argentina e... qual foi aquele jogo? Bósnia. Não, não foi Bósnia. Não, foi a... Tava na primeira fase, né? Maracanã, primeira fase. É. O que tinha de argentino lá era uma parada. Mas nunca tive chance de assistir fora do Brasil. É um evento maravilhoso, Copa do Mundo, né? É uma coisa maravilhosa. Eu consegui não assistir a Copa do Mundo no Brasil, eu consegui não ir. Como assim, Ale? Tô entrando pro livro dos recordes. Uma injustiça, Ale Oliveira. Obrigado. Você é um dos maiores entendidos daquela emissora, deveria estar lá. E isso aí é confusão, né? Isso aí dá um pouco confusão. É isso aí. Mas então, olha, o ano que vem tem Copa do Mundo na Rússia, agora na Rússia. E sabe quem vai te levar pra Copa do Mundo, cara? Com todos os... Olha, com todo o pacote pra você, né? Que envolve traslado, hospedagem, hospitality, os ingressos, né? Hospitality que envolve todo o receptivo, os ingressos, o antes, o durante e o depois do jogo. Caraca! É, exatamente. É Estela Barros Turismo. Então, se você quer viajar pra Copa do Mundo com seus amigos ou a sua família, ligue agora mesmo na Estela Barros Turismo. O telefone é 2166-2250. Repita. 2166-2250. Você pode ligar agora. Você fala, mas 7h20 tem alguém lá para atender? Tem sim. Sempre, liga lá. Sempre tem. 2166-2250. E você pode... Uma informação que eu já antecipo agora. Você pode parcelar em 10 vezes no boleto. 10 vezes no boleto. Liga lá. 2166-2250. O site é estelabarros.com.br. Aliás, quando fala em turismo, já subentende-se Estela Barros, né? Referência, boa, né? Referência, Sombra? Sinônimo. Estelabarros.com.br. Liga lá, 2166-2250. Pode ligar agora. Ô, seu Ale Oliveira, você viu ontem Flamengo e Bota? Vi sim. Eu achei os dois jogos na junção dos 180 minutos. Detalhe, eu ficava 5 minutos em cada um, assim, papá. Não, mas eu fiquei um pouco decepcionado. É evidente que o time mais forte do confronto é o Flamengo, e ele estava desfalcado de pelo menos ali 4 titulares importantes, né? Jogadores que não puderam ser inscritos na Copa do Brasil, mas no todo eu não gostei dos jogos, não. Ruim, né? Fracos, né? O Botafogo muito preocupado em se defender, mas muito, muito. A gente sabe que sabe que a característica do time é assim, né? Até pela limitação, né, do elenco. Mas foi muito, muito cauteloso. Olha, uma coisa. O jogo do Flamengo acabou, do Bota e Flamengo, acabou sendo decidido por um lance de rara inspiração. É. E hoje a gente vê muito assim. Tudo que é, nunca houve tanta reclamação de time retranqueiro. Verdade. E o Berrio, que jogou mal, hein? Que estava mal no jogo. E ia sair. O jogador que ia substituir ele já estava caminhando à beira do gramado. Vinícius Júnior, exato. Ele, num lance de rara felicidade, deu um drible maravilhoso. Que drible lindo, é. Me diz uma coisa. É impressão minha ou estão acabando os dribladores do futebol? Ah, o futebol, hoje em dia, infelizmente, ele é muito mais físico e tático do que técnico, né? Então você não vê... É ruim, né? É ruim, piorou. Você não vê com frequência esse tipo de jogada. Mas ainda é o fator desequilibrante, né? Pega uma jogada que o marcador, que a defesa não espera, decide o jogo. O Botafogo até teve uma oportunidade no primeiro tempo com o Guilherme, Mas aí também eu acho que pesa um pouco o nível de investimento, né? De um lado você tem o Guilherme para decidir pro Botafogo, do outro você tem o Diego. Então, aí na hora, na hora de matar a partida, o Flamengo tinha essas vantagens. É lógico que o futebol hoje ele é mais corrido, né? A aplicação tática é imensa. Mas, gente, jogador que dá drible ainda é um diferencial. Posso dar um pitaco? Lógico, eu tenho que perguntar para você, Chico, então, mas fala aí, por favor. É, eu tenho acompanhado a divisão de base, né? Por causa do meu neto. O Brasil é uma fábrica de jogadores. É incrível, incrível como ver talento. Mas eu acho que essa questão do driblador, que antigamente tinha muito mais, a jogada do Berri ontem foi uma coisa que ninguém esperava. Acho que ele não esperava. Né? A intenção dele foi boa, que saiu melhor do que ele imaginava. Mas o que a gente nota na questão de base, nos jogadores que estão em formação, diferente de um passado, eu acho que as equipes estão preocupadas mais em ganhar título ainda na de base do que formar jogador. É, quando você vê um bom jogador, e eu assisto a vários, que começam, de repente, a tentar um drible e não conseguir, ou uma jogada diferente, futebol é surpresa. Quem imaginava que o Berri fosse fazer aquela jogada ontem? Ninguém. Então, quando a gente vê a divisão de base, aquela preocupação em jogada tática, e não deixar o garoto ou os futuros craques desenvolverem, você tem uma perda muito grande no potencial do talento brasileiro. É a minha opinião. É, hoje, está cada vez mais rareando essa questão da jogada individual. E se não fosse aquela jogada do Berri, ia ser 0-0. E é pênalti. Ia ser pênalti. E aí entra o goleiro, entra a sorte ou não. E não sei, cada vez mais a gente... Desculpa. E outra coisa que eu anoto de futebol, que eu amo futebol. Fundamento. É impressionante como a gente vê os jogadores de hoje, de modo geral, não saberem centrar uma bola, não saberem bater uma bola, não saberem um passe longo. Você quase não vê passe longo, passe em profundidade. Isso e até comentarista, né, Chico? Exatamente. Às vezes a gente tá assistindo o jogo, o cara inverte uma bola de um lado pro outro do campo, o cara domina uma bola, o comentarista. Nossa, mas você viu a matada do cara? É o mínimo que eu espero de um jogador profissional que saiba matar a bola. Eles comemoram o domínio quando o cara mata a bola, eles comemoram? Vi no Sport TV isso aí. Ah, não acredito. Brincadeira. Não, escanteio, os caras não sabem bater mais escanteio. O Neymar tá com dificuldade, você viu? Quanto tempo a gente não consegue ver um jogador bater uma falta que faz um golaço? É. Quanto tempo? O Hernanes. Antigamente, o Francisco lembra, Zico, e você tinha lá o Dicá, você tinha um bateador, Zenon, tinha o Jorge Mendonça, Marcelinho Carioca. Era futebol carioca, Dinamite, Zico. Pô, esses caras batiam falta que era quase pênalti. Verdade. Hoje não tem. Não tem, você não vê gol de falta. É, mas o que eu mais sinto. Ali não, hoje, faz um tempo já, né? Exato. O que mais sinto falta é daquele passe em profundidade, daquela jogada que vai pra cima, né? Mais incisiva, toque, né? Toque pra aqui, pra lá. Desculpe, mas é minha opinião. E outra coisa, inversão de jogo. Quase a gente não vê. Inversão, A bola, quando sai de um lugar pra outro, ela tem que passar por quatro jogadores pra chegar no outro lado. Quase não tem aquela inversão do jogo. O sujeito lê o jogo, sabe, tem que ter um bom passe. É verdade, tem que saber matar. Mas a jogada do cara que tá matando a bola, o passe, se não fosse bem feito, você lembra do gol do Jairzinho? Uhum. A virada de bola. Exato. Porra, pegou no o Pelé, matou no peito. Aquela jogada, cara, a jogada é pra ser ensaiada. Obviamente foi ensaiada, mas eu não vejo tanto interesse em deixar o garoto na base... Tentar. Erra, porra, mas tenta. Tenta fazer uma jogada. Incentiva, né? Desequilibra. Desequilibra um jogador fora de área como o Neymar agora, né? Por isso, talvez, que o Neymar, que é, de fato, um driblador e rápido, vale. Porque se pagaram, vale. Sim. Ô, Chico, 220 milhões de euros. 2-2-2, né? 2-2-2. Então, dando informação agora, de que parece que o Barcelona teria comprado o Dembélé em reais, 550 milhões de reais. E o Dembélé tá forçando a barra também, viu, Sobrar? Que dá o quê isso aí? Ou seja, o Felipe Coutinho não vai. Vai dar mais de 100 milhões de euros. 155 milhões de euros. Putz a vida. Se o Dembélé tá indo mesmo, o Felipe Coutinho não vai pro Barça. Então hoje a gente só vê jogar time postado, retranca, não sei o que lá, tudo tocando de lado. Você falou bem, não tem drible, não tem jogada em profundidade. Não tem. E aí você fala, não, mas hoje já fica um jogador na sobra esperando. Mas se você der o drible no primeiro, é menos um. Você abre espaço. Você abre o espaço. Você abre espaço. Pô, a gente tá falando aí do São Paulo nessa pindaíba danada. Os dois jogadores que o São Paulo tinha com mais drible, vendeu. Luiz Araújo e o David Neres. que vieram da... eram jogadores verticais, de profundidade, dribladores em velocidade. O que tinha de melhor para quebrar retranca, o São Paulo vendeu. Então sobrou lá o Cueva, que tem um drible curto, mas não tem velocidade. Sabe o que eu acho, a minha visão disso tudo? Nós, brasileiros e sul-americanos, nós tínhamos o drible como a principal função, né? O jogador que ia para cima e driblava. Isso até, talvez, sei lá, cerca de 8 anos atrás, ainda era, né? Ou 10 anos atrás. De um tempo para cá, esses jogadores saíram muito jovens e foram para a Europa. E, de certa forma, os times sul-americanos, incluindo o Brasil e todo sul-americano, né? Esses times, eles passaram a se espelhar como jogam os europeus. Uhum. Que a falta deles não tem, né? Você pode ver. É passe e tal, né? E eu acho que isso é que pode ter prejudicado o nosso futebol. O sul-americano, não é não, Francisco? Exatamente. E o que o Pep Guardiola fez? Ele fez estudar a origem do futebol brasileiro e disse, eu coloco em prática tudo o que vocês fizeram lá atrás. É um técnico consagrado e hoje o cara entende futebol, mas você vê que muitos clubes começam, principalmente europeu, a tentar drible. E eles sempre foram considerados o quê? Cintura dura. Cintura dura. E são cintura dura. É. Não deixa de ser ainda. Hoje é nós que estamos cintura dura. O brasileiro e sul-americano tá cintura dura. Perdeu a característica, né, Dudu? Tem atacante até, por incrível que pareça que eu vou falar, você não vai acreditar, mas tem atacante que marca melhor que ataca. Mas olha, mas você tá falar, ó, mas é verdade, é verdade. Essa parada do cintura dura, eu vou questionar um pouco, porque antigamente era mais fácil você ser habilidoso no futebol que não era tão competitivo fisicamente como é hoje. Hoje é complicado, o cara domina a bola, ele tem 3 já, tem 1 na frente e 2 do lado já pra poder cercar. Antigamente não é sendo talvez aí desrespeitoso com as décadas que passaram, mas antigamente o Gerson, ele pegava uma bola, ele para fazer um lançamento magnífico, por sinal também que ele lançava uma bola de 30, 40 metros aí com perfeição, mas ele tinha talvez aí 15 segundos, ele podia ligar para a mãe dele para saber se o atacante estava impedido ou não. Então, hoje em dia, mudou muito esse cenário. Não, mano, você também tem razão, eu sei. Desculpa, mas... mano, mas aí eu tenho que dizer o seguinte. Você tá falando de uma época que você não viveu, não... Mas eu vi, RG, assisti a final de 70 e me deu sono. Então, você vê, mas só que tem um detalhe. De um lado tinha um Gerson que fazia isso, mas do outro lado, ele ia ter um adversário à altura dele também para fazer. Sim, RG, mas eu não estou desqualificando isso, RG. Existia a competição de talento. Mas, RG, o futebol não era tão pegado, RG. O futebol, antigamente, o cara ele dominava uma bola e tinha 10 segundos para saber o que ia fazer com ela. Mas eu quero chegar. Hoje você tem um cara que lembra esse cara da antiga, por exemplo, que é o Lucas Lima dos Santos. Aí o Lucas Lima faz um negócio desse, o que acontece? A bola vai cair lá no pé de um atacante, que quando ele tem que complementar fazendo o gol, ele chuta a bola uma perna na outra. Essa é a diferença. O que parece é que ele diminuiu o talento dos jogadores. Não, lógico. Diminuiu o talento. Não, o pouco que tem, foi embora. Foi embora. E não é só aquela questão de sair correndo, driblando. Tem aquela coisa, sabe quando o cara dá a bola no meio de campo? E ludibria o adversário. É, isso aí. De questão de ludibriar o adversário. Às vezes não é nem um drible, às vezes é uma ginga de corpo. A inteligência. Tudo bem que você pode ter 3 negros na tua frente marcando, mas sabe aquela ginga de corpo? O balanço. O balanço que desconcerta. Opa, foi todo mundo para um lado, o cara para o outro. Ninguém vê, né? Ninguém vê onde o cara passou, né? O próprio Neymar. É um exemplo disso, o Messi é um exemplo disso. Eles estão na atualidade e eles desequilibram. Sim. Exato. Põe a bola embaixo do braço. É verdade. Poucos jogadores fazem isso, Sombra. Poucos, raros. Ô, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Só um minutinho, Vieira, porque eu tenho que falar agora da Gadeia aqui. Você já vai perguntar pro Chico, sim. Tá bom. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Rapaz, por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, o Estádio 97, também no oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Frico. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Também oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Pergunta rápida para todo mundo, porque a gente está aqui um pouquinho atrasado. Vamos lá. Domênico, campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro. Cruzeiro. Vieira. Cruzeiro. Cruzeiro. Tirou o maior, tem que ser campeão mesmo. Vai, Mota. Flamengo. Flamengo. RG. Cruzeiro. Mano, Bibi. Flamengo. Flamengo. É, eu acho que é o Cruzeiro, final antecipada. Mano do Mano Bibi. Foi Cruzeiro e Grêmio, a final antecipada da Copa do Brasil. E lembrando, Sobrar, que o Cruzeiro decide em casa, né? É. Segundo Cruzeiro jogo decide o jogo em casa. Ale Oliveira. Flamengo. Flamengo. Chico. Eu creio que vai dar Flamengo. Flamengo, Chico. Tá motivado com um novo técnico. Novo, também faz uma diferença danada. E o Maraca lotado é embaçado, né, Chico? É. Se verdade. Fizer em casa, já era. Sei, eu acho que o Maracanã que é já não é mais o Maracanã. É. E nunca. O Cruzeiro vai ganhar. Boa. Então, eu tô achando que é o Cruzeiro por decidir uma boca em casa. Hein, mas eu, o Maraca lotado já acertou, é hein? Você foi o único que acertou. Eu acertei ontem, muito antes de começar, eu botei lá. Falou mesmo, que sorte. Eu errei, achei que passava o Botafogo. Mas do Grêmio eu sabia que não tinha camisa e ia passar o Cruzeiro. Nossa. É isso aí, daqui a pouco, Chico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aí do Mac Dia Feliz, tá bom? Agora nós vamos ao momento sem parar, são 3 ouvintes... Na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que você esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Sem parar. É, toca, Asdrúbal. Toca sem parar. Eu acho que o Vieira não curtiu mulher. Eu acho que o Vieira não curtiu mulher. Eu tenho certeza. Alô? Alô? Quem fala? Curtiu uma véia. Fábio. Como? Fábio. Fábio do quê, Fábio? É, Fábio Vinci Benedito. De Oliveira. Baixa um pouquinho. De Oliveira, é isso? De Oliveira Benedito. Ah, já tem a ficha aqui. Economizar um, né, o Bar sabe mais o nome do cara do que o cara. É verdade. Quantos anos você tem, meu velho? 34, Dodô. RG 3.4. Ah, isso era legal antigamente. Como assim, o RG? É, você contava, sabe aquelas historinhas de conto de Fábio pra galera? Ah, sensacional. Recebe, ó, São Paulino de Osasco. São Paulino de Osasco. E aí, tricolor? 10. 10? 10? Não, acho que é 10. Você deu 10? Por quê? Por quê, Alex? É sério isso? Não, sério. Medida da largura do Rio São Francisco. Caraca, medida do largura. Esse aí mereceu a nota do meu whisky 12. Ah, tá ruim pra caramba. Whisky velho, né? Ruim é o seu passado. E aí, tricolor? E aí, Motinha, beleza? Tá com fé pra domingo? Cara, eu acho que domingo o São Paulo tem muita chance, porque o Palmeiras tá aí nesse momento ruim. Sim. E se o São Paulo for um time inteligente, o Dorival fizer um time inteligente, o São Paulo tem que jogar no mesmo esquema que jogou no Morumbi quando o Rogério era técnico, de jogar fechado. Contra-ataque. E esperar os caras virem. É lógico. Porque estão sem Dudu, estão sem os outros caras lá, o Moisés ainda tá meio baleado, não tá tudo aquilo, ainda não... Não tá jogando tudo aquilo que joga. E eu acho que sendo lá, você chega aí 15, 20 minutos do segundo tempo, o negócio não tá andando, torcida, a torcida dos caras começa a jogar a favor de São Paulo, entendeu? Exatamente. É que esse negócio porque de torcida, torcida única, né? O Dodô sabe disso, não tô suando nem nada. Ele é o primeiro a zoar. O Palmeiras, ela não tem paciência, entendeu? Ela, acho que todas as torcidas são assim. Caminhando pra um resultado que não for a vitória... eles começam a pegar no pé do jogador e tudo mais, e esses jogadores também vai cair de produção, e aí pode ser que São Paulo vai, arma um contra-ataque aí, Marcos Guilherme e tudo mais, na correria ali, faz o gol, cara. Eu acho que esse lance de bola parada hoje em dia é... Resolve. É o que a gente tá falando, é um puta jogo feio, tudo trancado, é, aí vai numa bola parada. Eu acho que o São Paulo tem até condições de ganhar, claro que tem condições de ganhar, embora o Palmeiras seja um time melhor. Agora, eu tenho é medo das falhas individuais do meu time. Virou famoso. Seja de goleiro, seja de zagueiro. Zagueiro. Futebol virou famoso por uma bola, né? É. Ô, Sombra, falando em zagueiro, assim, falaram que chegou uma proposta de 14 milhões pelo Rodrigo Caio. Sim, todo mundo. Não chegou a proposta ainda, Fabio. O Mano, que é o amigão de todo mundo aí, tá sabendo? Na realidade, não chegou a proposta ainda. Não chegou, né? É, existe uma sondagem aí, mas parece que vão fazer essa proposta num dos últimos dias aí da janela. O Rodrigo Caio, ele tá propenso a sair, viu, Sombra? Não tenho dúvida. Mas a direção também quer, né? A direção também tá rezando pra chegar essa proposta. Eu não sei nem mais o que a direção quer ou não quer. Às vezes eu acho que eles querem acabar com o clube. É verdade. Não é não? Um dos times seria a Lazio, né? E o outro, qual é o outro time que você falou, Sombra, em inglês? Wiltford, né? Watford. Lazio também lá no Watford. Na Itália tá dando que a Lazio tá atrás do Rodrigo Caio. Tá sendo convocado, vai rapidinho. É rápido. Fábio, deixa o seu palpite então. Ele tem que ir, porque assim, tá cometendo muita falha. Já deu, né? Eu acho que ele, por mais que ele sempre fale que ele sente a derrota e tudo mais, eu acho que ele tá inseguro. Eu acho que o próprio Aderlan tá sendo muito prejudicado, o Arboleda tá sendo prejudicado pelas falhas dele ali, porque tá feio, ele tá mal, ele tá indo com o pé mole nas bolas, sei já lá, era, né? Ele não tá bem não, entendeu? É, isso aí, velho. Como diz meu vizinho Santo Isabel, vai ser bom pra ambos os dois, velho. Vai. Placar. Fábio, um abraço pra você, deixa o seu palpite, então. Vamos fazer um merchan aí, ó. Pode. Todo dia de clássico no McDonald's. Com certeza. Boa. Ganha um par de vouchers. Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo, nesses modos que eu falei, fazendo aquele golzinho chorado no final. Só mandar um abraço aí, ó, pro André, meu primo, que da outra vez que eu liguei, eu não falei nada. Boa. Ele ficou bravo. O André, meu primo. Galera aí que tá ouvindo já me mandaram um monte de mensagem aqui, o pessoal do grupo que a gente tem aqui no WhatsApp, Bela Guarda da Portela, Leonardo, Eduardo Casarim. E o André Fassini, que mandou uma mensagem aqui agora também, tô vendo no celular. Boa, um abraço pra todo mundo aí. Boa. E aí, ORG, vamos ela pra Érica, minha esposa. Ah, hoje é aquele velho espaguete no molho, não tem perdão. Boa. Só serve espaguete, velho? Não pode ser tipo um penne... Não, espaguete. Faz tempo. Nhoque também não, gente. Vai de espaguete. Faz tempo que o RG não serve um pênis aqui. Nhoque. Nossa! Nhoque é pra tribo, pros representantes da tribo de ontem. Puta, eu adoro você. Que bacana. Tá vendo ali? Tem quem goste de você. A Dona Encrenca lá fazendo o decreto lá também é sensacional. Eu gosto mais da Dona Encrenca. Como você mesmo disse, cara. Isso. Esse povo tá pedrado aí, não vai vencer, não, cara. Obrigado, irmão. Boa, Fabio, um abraço pra você, cara. Obrigado. O Ale não vale nada, mas gente boa. É gente boa. Mas eu tô com a Dona Encrenca. Olha, é o cara que não vale nada que eu mais gosto, é. Tá mexendo nas tuas gavetas aí, Ale? Mas a Dona Encrenca também gosta muito do RG. Gosta. Sabe que ele é do bem. E eu também gosto muito da Dona Encrenca, porque ser casado é bom, né, o Sombra? É. Morrer queimado é melhor, mas ser casado é legal, pô. Não! O segundo ouvinte do momento, sem parar... Sem parar ainda mais fácil, compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Cara, aprendi demais. Eu acho que o Maurício gosta de rapaz. Esse mano estranhou demais. Eu vi o Romero te abraçando por trás. O Arena se levantou. Falou que o Maurício é o seu amor. E o mano ficou calado, olhando o carinho todo apaixonado. E aí? Eu acho que o Maurício não curte mulher. Certeza que o mano namora de ré. Eita. Pergunta pra sua irmã. Não, juiz. Ah, juizão. Namora de ré. Alô? Alô? Quem fala? É o Alex Fernando Gomes Ferreira. O Gago. O Gago? Gago. Ô, Gago, e aí, beleza? Beleza. Mas... Pô, faz, eu vou fazer o negócio aí, senão a ligação pode cair. É, rapidinho, velho. É do... Eu vou no estádio 97. Não, não vai no estádio 97. Você não vai no estádio 97. Não, qual o nome da nossa promoção? Eu quero... Eu quero ir... Na torcida. Na torcida 97. Não. Você esqueceu de novo. Sacaneando o Gago. Você é da casa, cara. E o Gago não vai falar o que tá falando. Você é da casa, quer. Na torcida está, tá. Na torcida está. Eu quero ir na torcida. Eu quero ir na torcida. Qual? Estádio 97. Estádio 97. Nossa! Boa, Gaga de Lheus! Era um gênio. Boa, Gago. Foi no tranco, mas foi. E aí, Gago? Opa. Manda o nome completo? É Alex Fernando Gomes Ferreira. Quantos anos, Alex? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. E eu que é a idade do médico. Mas e 3.3? Ah, depois que ele conseguiu e ele vai na, vai na jogo, torcida, ele ficou Alex pra caramba. Sensacional! Lógico. Essa foi boa. Sensacional, mas olha... Ah, não. 7. Não, Ale. Não, aí não, né? Não, aí eu acho que já é demais. Por que, Ale? O que é a bacia da tia Maria? Ah, bacia da tia. Merecia 10. Ah, porra! Você é louco. Ah, ô, Gago. O Palmeiras sem o Dudu. Palmeiras sem o Dudu? Por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, pra você. O Palmeiras é um time que nota. E sem o Dudu, pra que nota cai? Ah, sem o Dudu, acho que é 5, meu. Nossa, que deitada. Você concorda, Dudu? Não, não concordo. Ah, bom. Mas o Dudu é aquele cara que não arma, jogado, 5, não. Toca. 5, não. Ô, Alex, então vamos perguntar então pra você. O Palmeiras, não, Palmeiras perde de quanto aí domingo? Me perde, ô, Mané. Ah, tá 5. Perdeu o quê, ô, Manézão? Ô, RG. Fala, mano. Dá uma olhada só na fase dos caras, velho. Quase véspera de clássico. Os caras estão com esse discursinho aí. Ai, tô com medo daqui, você me respeita daí. Velho, na boa. Se um dos times tivesse uma fase boa, um dos lados aí ia estar deitando no outro. Com certeza. Agora, sabe aquela a briga de bêbado que os caras não estão conseguindo ficar de pé, tão, um tá explorado. Te mete aí, cuida do teu time. Mas, tá mano. Numa cadeira quase caindo. Vai, mas, ó, mano, mas, ô, mano, aquele monte de boleto eles estão pra pagar aí. Tá cheio de conta pra pagar. Vai pagar as contas. Ô, mano, eles estão igual o futebol hoje. Eles estão jogando por uma bola, velho. Tá osso, VRG. Fica essa defesa aí. Nada aí. Você joga por duas, entendeu? Fica essa defesa aí. Você joga por duas. Tá com uma cara de 0-0, cara. Mas não é, os times eles não estão bem, né? O Palmeiras, apesar de estar numa posição melhor, quarta posição, São Paulo lá entre os últimos, o primeiro que cai, né? É, não tá bem, não dá confiança pro torcedor. Parabéns, Domingo. Você reconhece isso. Sabe o que acontece? O torcedor, ele fica ressabiado. O Palmeiras tinha tudo pra ser o time do ano. O Flamengo tinha tudo pra ser um dos times do ano. Atlético Mineiro. Mas nenhum deu certo. Mas nenhum, por enquanto. É. Bom, só o Flamengo parece que tem chance de ganhar dois títulos esse ano. Não sei, né? Calma. Tem chance. Sul-Americana, Copa do Brasil e o Carioca. Copa do Brasil. A Copa do Brasil tá na final. E a Sul-Americana tá na oitavas. Tem chance de ganhar dois títulos. Gago, deixa seu palpite, então. Ah, o Palmeiras 2-0. Tá bom. Tá bom. Se for assim, tá ótimo. Aí você acordou, né? Acordou, Mané. Olha que isso, aí, Mané? Mané, não. Isso? O cara não pode achar que vai ser 2-0? Ah, Mané? Mas ele não falou confiante, o Domingo. Não foi assim. Tá com medinho, Dodô? Tá com medinho? Vai ser o quê? 3, 4, hein? Vocês querem? Não vai. Então pronto, cara, falou 2. Tá com medinho, Dodô? Tchau, Gago. Falou, abraço pra vocês. Valeu, até mais. Essa foi a participação do Gago aqui no Estádio 97, no Momento Sem Parar. Agora é hora do terceiro ouvinte. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar. Sua vida no seu tempo. Lá vem. Olha quem chegou no estádio. Ô mano, cover e seu nome é Marcão. Oi! Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Oi! Que vai para as festinhas e que pega geral. Oi! Ele vai no swing querendo arrebentar. Mas pra falar a verdade é que na hora H. Hey! Que onda ele pega mulher de tromba. Que onda ele pega mulher de tromba. Alô! Vou empurrar na tua olha, mão. Olha! Alô! Mal criamento. Alô? Quem fala? Elaine. Oi, Elaine, tudo bom? Gente, eu não acredito. Acredite. Acredite se quiser. Desliga e liga de novo. Elaine. Não, não, não, pelo amor de Deus, é muito difícil. Acredite se quiser. E Elaine do quê? Elaine Menezes Canavan. Canavan, quantos anos? Isso. 47. RG número 2. Sim. É fácil, hein? 4.7 RG. Ah, tá igual tatu, né, velho? Como assim, tatu aí? É só Canavane ali. Ah, sensacional. E o RG? É. Ah, não. Nós já estamos chegando não. Em setembro, Ale. É. Quase fim do ano, logo no começo do ano que vem tem um Canavan de novo, né? Mas você vai lembrar aquela também. Música lá, qual? Né? Qual? Fala da Naba, fala e Dodô. Fala da Naba, mané. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Do trio elétrico do... É o Canavan que toca, né? Só não vai atrás do Dodô, ah, quem já morreu. Só um minuto, só um minuto. Esse negócio de falar da Naba é o senhor que fala hoje, viu, seu Vieira? É, meu é time. Verdade, é, time não. Não. Fala da Naba, fala aí, gaúcho. É, não tem meu time que perdeu, não. É, tá, bem disfarçado, não. Elaine, qual que é o bairro que você mora? É Jardim Maringá. Maringá. E o time? Perto de Londrina. Maringá, deixa eu falar uma coisa antes para RG. O RG, RG, foi nota 10 mesmo agora, viu? Porque todo mundo, quando eu falo do Canavan, já fala do carro. É, né? Isso aí. Chupa isso, Ale. Chupa! Chupa! Chupa! Chupa fazendo aí da do. Chupa Vieira. Chupa Nakamura, RG. Chupa Lê, chupa todo mundo. Vai pra cima. RG tá transarino, viu, Canavan? É, vai pra cima. Tá dando match, hein? Vai que ele gosta. É, tá dando match, hein? Time! Hoje que time você torce, Elaine? Corinthians. Ah, Corinthians. Vai não, Elaine. Vai não, RG. Pula fora. Elaine. Olha, hoje a gente não tá sorteando dentes, hein? É. Nossa, não mais precisa, nada. Não precisa. Aí, chupa. A Elaine deve usar aquela havaiana, uma de cada cor. Sabe? Nossa! Elaine. O prego, né, mas o prego. Não, falar não, do Coringão, não. Só mandar um abração aqui também pro Thiago Carone, que tá ouvindo a gente aí de Dallas, nos Estados Unidos. Ah, então ele pegou uma carona. Ele tá carone com a quem, né? Pois é. Tá lá nos Estados Unidos, tá em Dallas. Tá mas chique Elaine, você, hein, mano? Ele dá o nosso carone. Não, a gente nossa, RG. Ouve a gente diariamente aí. Boa! Já tá sem parar, quer mandar. Então manda ele ir lá no Mac Dia de Dallas, lá no McDonald's, boa, participar é do Mac Dia Feliz. Sensacional também. É a Happy Day. É. Gente, mas o coração Elaine... tá batendo na boca, tô super nervosa. Calma. Respira fundo. Dormito mal começou. Tudo vai dar certo. É. Elaine, não, o Coringão venceu ontem mais uma batalha no Campeonato Brasileiro. Agora restam apenas 8 vitórias pro Corinthians alcançar o título. E aí, expectativa? Eu não vou dizer já é campeão para não cantar vitória antes do tempo, né? Já era. Mas eu acho que é muito difícil a gente perder esse título agora, hein? Acabou, Elaine, já era. Ninguém tem camisa no futebol brasileiro pra conseguir tirar esse título. Se refira ao Grêmio só. Camisa vai se aqui catar, no futebol brasileiro pra tirar esse título do Corinthians. Quando eu falei de camisa, fui criticado. Agora vale o comentário sobre camisa? Por que você foi criticado? É, porque eu falei que não tinha camisa os times pra Libertadores. E você falou, que camisa? Não acredito nesse negócio de camisa. Eu sou o maior defensor de camisa no futebol brasileiro, RG. E, mano, imagina. Você tá vendo como o RG tá rancoroso? Ele tá lembrando de coisa de. Tá com passado. Ódio no coração. Ele tá com ódio de você. Né? Coração peludo. Oh. Você tá perseguindo o RG também, é verdade. Elaine, pra você. Tem tanquinho de gasolina, Romero, no Galchinho. Ele é ruim ou é um mito, como diz o Alê? Eu vou no meio termo. Ele não é nem tão ruim, mas também não é um mito. Ele é necessário. Nossa, concordo com você, Elaine. E digo mais, o Renato Gaúcho, algumas semanas, ele declarou que o Corinthians despencaria no Campeonato Brasileiro. Você tem pra falar pra ele agora? Não. Diga aí. É um ridículo, dor do cotovelo. Imagina, é verdade, o Grêmio, né? Nunca ganha nada. Não, só tem mais título que você. Só mais título que você o Grêmio tem, não ganha nada. Nossa, não fala bobagem, não. Tá vivendo de passado agora. Tá vivendo de passado. O atual campeão da Copa do Brasil é do passado. Nossa, não grita, Vieira. Você parece aquelas velhas histéricas, cara. Ah, não. Mas, ô Elaine, o Grêmio nada mais é do que o Botafogo do Rio Grande. Nossa! O Grêmio, se não fosse a Copa do Brasil que eles ganharam ano passado, eles estariam aí no marasmo de títulos desde 2001 sem ganhar. Ué, você ficou 23! Ridículo. Não chamou de Botafogo calistra azul. Não, mas se minha avó tivesse bigode, era meu avô. Não tem sim no futebol. Eu vivi essa época bacana. Desculpa, eu falo do que eu vivi. Nada, gremista paga pau do argentino, fica cantando de mim. Já paga pau do argentino. Deitou, hein? É isso aí. Elaine, um beijo pra você. Eu prefiro ir pra Buenos Aires que pro Carandiru. Elaine, um beijo pra você. Obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, adorei. Valeu, um beijo. Desculpa o Vieira que não gosta de mulher, tá? Não gosta, é. Ó, desligou na cara do Vieira ainda. Esse foi o momento sem parar. Esse é o momento sem parar, amigão. Pessoal, quero contar pra você uma novidade bacana. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, conta pro Chico essa história aí do quarteirão. Aí que eu levei ontem pra casa um quarteirão duplo, cara. Bora, foi bom. Nossa demais, senhora, mano. O Chico esse falou, que história é essa desse sanduíche demais, que vocês estão falando que é gostoso? Então, ouça aí, Chico. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora: queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel. Hoje eu vou comer o duplo quarteirão, porque eu tô com fome. Tô com fome de quatro mendigos, velho. Hoje é nós. Mas ó, dá água na boca, viu, ontem, mano? Ontem eu peguei o meu quarteirão, esse aí que o mano tá falando. Sensacional, né? Bom demais. Né? O duplo quarteirão é top, rapaz, demais, cara. Eu, meu quarteirão, duplo quarteirão, e eu vibrando pela Chapecoense, vai lá o Corinthians, não é que faz gol? É. Sei. Pô, último aí como minuto, você é hipócrita, né? Aí de bom ficou só o quarteirão. Último minuto. Meu Deus. Ó, o Sombra pegou. Os caras até gol sem querer. Foi dominar a bola entrou. Último minuto. Pra falar a verdade pro ouvinte. Ô, Chapecoense, não me decepciona. Você pegou se vibrando. Ô, Chapecoense, não me decepciona. Falso, né? Foi tudo. O Sombra pegou se vibrando. Só um minuto. Fato. Estádio 97. O que aconteceu ontem? Vou repetir aqui. Vai dar azar. Isso dá uma zica. Porque é o seguinte, a Chapecoense é um time de Deus, time do bem, Deus né? está de olho. Roubou pirulito Deus de criança. De não é bonito. Isso mesmo que você falou. É por aí. Não é bonito. Roubaram um pirulito de uma criança. Você vai ver nesse jogo. Começa agora sábado. Vamos passar o resto contra do campeonato Atlético chupando. De Goiás. Você vai ver. Coisas. Grava aí, produção. Coisas vão acontecer. Coisas. Grava aí o que esse prego tá falando. E por que isso? Que isso? É isso aí. O resto do campeonato chupando. Peraí, deixa eu falar agora de um carro bom. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan. Ô Chico, queria te agradecer a presença. Você veio falar não só do Vasco da Gama, de futebol, mas veio falar do Mac Dia Feliz. Veio falar do Instituto Ronald McDonald e do bonito trabalho desenvolvido pela instituição. Muito obrigado por você ter comparecido aqui ao estádio e contado para todos os ouvintes. Boa, Chico. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. primeiro pelos momentos agradáveis que eu passei com vocês aqui. É obrigado. Sempre bom falar de futebol, mas nós também falamos hoje de uma coisa que se chama vida, né? E Mac Dia Feliz agora, no próximo sábado, vai ser um dia de celebrar a vida. E não deixem de ir. Pessoal que está ouvindo, está nos assistindo, através das mídias, da internet, enfim. Ajude. Divulguem, participem, que essa campanha é uma campanha séria. Nenhuma campanha ficaria no ar, como o programa de vocês tem 18 anos. Uhum. O Mac Dia Feliz vai fazer ano que vem 30 anos. Então estamos com 29 anos este ano. Não ficaria tanto tempo se não fosse uma campanha transparente, honesta, que de fato apoia a crianças com câncer e que tem projetos que fazem a diferença de muita gente. Então, o recado que eu deixo é: sábado é dia de celebrar a vida, dia de alegria, comer um Big Mac, faz toda a diferença, e ajudar crianças com câncer. Conto com o apoio de todos vocês. E obrigado pela participação aqui. Boa, foi muito boa, obrigado. Valeu, estaremos lá. O Chico falou que vai vir pelo menos uma vez por mês agora. Boa, Chico. Pô, mas você sabe que, por exemplo, eu vou te falar um negócio. O Chico é vascaíno, carioca, tá aqui, né? No Estádio 97. E essas duas semanas foram uma coisa muito legal da gente poder sair um pouquinho. Gostaria que o meu São Paulo estivesse disputando algo, mas não tá. É. Mas foi muito legal chegar e falar, pô, vou ver um Flamengo e Botafogo. É legal. É. Porque a gente não tem essa oportunidade de chegar e falar, agora eu vou ver um Flamengo e Botafogo. Né? De assistir os jogos das outras praças, como foi essa semana, como atração principal. Pra mim, ontem foi atração principal, né? Sim. É legal isso, né? Eu não sei como que funcionou pra vocês, mas pra Cruzeiro mim foi bem legal. Cruzeiro e Grêmio também, assisti. Hã? Cruzeiro e Grêmio. Não, você assistiu? Muito legal. Legal. Muito legal. Não, eu ficava mais no Flamengo e Botafogo, mas eu ia lá, Cruzeiro e Grêmio. É, eu vi Cruzeiro e Grêmio. Ô Sombra, posso mandar um abraço aqui rapidinho pra dona Guiomar Garcia da Vila Ed, São Paulina Rocha, tá fazendo aniversário. Boa, parabéns. Epa, parabéns pela netinha Antonella, parabéns, boa, pessoal, boa, da Sicília. Um abraço aí pro Misael, Eduardo Misael aí, do pessoal aí da net aí. Tá me ajudando a resolver os problemas. Ei, valeu! Sim. Deixa eu mandar um abraço pro Fábio Campos, torce pro São Paulo. Ele adora vocês aí, Sombra. Oh, Fábio Campos, valeu. Um abraço pra você, meu velho. Vamos, São Paulo. É isso aí. Estádio 97, no oferecimento do Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Volta amanhã. Oi, diga, mano. É, só pra finalizar e passar uma informação rapidinha pro ouvinte aí também, ó. O Arana virou baixa aí, ó. Vai ficar 5 semanas fora, hein? Igual o Ela para por duas. Até outubro, né, mano? Não quis vender, deu essa zica. Imagina, vai se vender. Olha a zica já do Domênico. Começou a zica do Domênico, hein? É. Eu falei que Deus tá de olho. Boa, mano. Valeu, galera. Tamo junto, até amanhã. Abraço aí, mano, Bibi. Valeu. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. E Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Chico, ano que vem precisa colocar o Ale Oliveira aí de embaixador aí. É, dia feliz. Aí é open bar de consagração, hein? Não é não? Opa! É verdade, precisa pegar um segmento do esporte, assim. Pega uma galera aí também. Mas é uma ideia legal. A gente não tá com participação. Ano passado foi o Fernando Fenômeno, né? No futebol, que sim, trouxe bastante gente. Mas sejam bem-vindos. Mas é legal? Tá vendo? Bacana. No mesmo peso eu já tô. Boa! O Estádio 97 volta amanhã. A gente tá no aguardo aí de um pequeno intervalo político. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Fábio Vink. Boa! E quem ganhou a camiseta Energia 97? Com o apoio da tentbeat.com.br. Ela, Elaine Canavan. Elaine Canavan. Vocês dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, na Avenida Paulista, 1439, nono andar, entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Os dois. E quem vai ser estranho no Ninho, participou aí com a gente direto do Na Boca do Estádio, lá na região de Pirituba, freguesia do Ó, é o Gerlier, olha aí, o Gerlier participou lá com o repórter Tetinha, Na Boca do Estádio 97, tá bom? Estádio 97, daqui a pouco vai ter um intervalo político, mas a gente agora vai com break comercial, já já, Night Sessions. Energia After Club, lançamentos, sucessos e informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club, segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. Alô, alô, avisa os navegantes.

For the love you pour. your all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true, I love you. I love you. Move. Night Sessions. Energia. Thank you.